Agora já tô falando do Kirby, foi mal, perdão. É normal, a gente vai falar do Stan Lee e vai falar, obviamente, do Kirby. E ele a não ser que a gente fale de Stripperella, entre outras grandes criações de Stan Lee, né? Ele era filho de judeus imigrantes da Romênia, né? Lá no... Migraram daí pros Estados Unidos. E tem o irmão dele, que também é conhecido dos quadrinhos, o Larry Lieber. E até onde a gente sabe, né? Não teve uma infância lá cheia de luxos, né? A família era relativamente pobre. Como a maioria das famílias de imigrantes ali que trabalhavam... os pais deles trabalhando em empregos que... geralmente eram destinados a pessoas que não queriam trabalhar em linha de montagem de fábrica. Empregos realmente pagavam muito pouco, né? E essa molecada ali que era relacionada com descendência dos imigrantes, eles poucos tinham, de repente, a oportunidade de ter estudos mais aprofundados, principalmente com arte. Tu tinha... instituições de ensino que até popularizavam tudo, mas a grande parte desses imigrantes, né, se eles estivessem relacionados com artes, eles até levavam esse hábito para dentro de casa. É o caso dos pais do Will Eisner, né, que procuraram também incentivar, né, o próprio guri a estudar isso, entre outros artistas desse período aí. No caso do Stanley, eles tinham muitas necessidades, e inclusive o Stanley já havia manifestado para o irmão dele. E isso foi depois relembrado pelo Larry, né, em entrevistas, de que talvez isso explique também muito da postura do Stan Lee, né, profissionalmente falando, de que nunca mais queria, né, passar por necessidades, morar numa casa que não era dele, não poder escolher o que ele ia comer, né, ficar, não saber o que fazer por estar sem dinheiro. Então a gente nota que esse comportamento, né, que nós vamos acabar relembrando aqui, tem muito essa busca constante pelo sucesso e aceitação, né? Por causa dessa etapa difícil da infância dele, que ele, o irmão e o restante da família passaram, né? Sim. Isso que você comentou é interessante, porque era difícil essa galera de classe média-baixa ter acesso à arte em instituições de ensino, assim, porque normalmente essas instituições são mais elitizadas, né? Eu acho que acabam tendo mais contato com arte de rua, e Nova York sempre sendo uma metrópole mundial, né, sempre sendo globalizada, você tem acesso a vários tipos de arte, você tem contato com várias culturas, então acho que é daí que essa galera começa a ter esses primeiros contatos e ter essas inspirações, né. Aí é bom também ter um contexto que a gente tá falando em arte, mas e hoje em dia ainda existe certos estigmas sobre quadrinhos ser uma mídia voltada para crianças. Aquela época ali ainda, a gente tá falando do pré do Super-Homem ainda, e já, assim, revistas pulp e tudo mais, era uma coisa bem barata, barra industrial. Não existia ainda essa, como o Daniel HDR falou, sobre essa busca de respeito. Durante toda a carreira, enquanto ele estava na carreira dele, quadrinhos era muito relegado a... baixa, assim, sinônimo de baixa qualidade, não importasse o que eles faziam. Tanto é que muito do que a gente vai falar na frente era ele querendo largar os quadrinhos também, porque ele queria ser respeitado como um escritor, não como escritor de quadrinhos, mas como escritor de livros ou um roteirista de cinema, algo que ele considerasse realmente arte. Tanto é que, inclusive, o Lee, justamente porque ele não queria já o nome dele Lieber com... Isso, ele queria guardar o nome Stanley Lieber para quando ele fosse um autor, um romancista, algo assim. Então, assim, também tem muito disso que a gente fala arte, mas... E quando você fala que, talvez naquela época fosse uma coisa mais das ruas. E era. Até se a gente for olhar, praticamente a infância de quase todos os criadores daquela época, do próprio Bill Finger, Jerry... esqueci o nome todo. Siegel. O Siegel e o Joe Shuster, obrigado. Eles também não tiveram uma infância nem de longe fácil. Também eram descendentes de imigrantes e também passaram a carreira inteira pobres e sem reconhecimento real. Então, daquela época mesmo, assim, era uma questão daquela época mesmo. Talvez o contexto da época, né? O contexto da época era esse o cenário, né? Então, apareceu normalmente... os... era o tipo de trabalho que as pessoas não queriam, sobrava pro pessoal imigrante, né? E o Mike falou esse negócio do contexto da época. É, se a gente for pensar também, pessoas que tinham aptidão para arte, se elas não estivessem trabalhando no meio de cenografia, até porque as produções cinematográficas, elas ainda ficavam, né, na costa oeste, concentradas, tu tinha poucas iniciativas, eram muito mais as iniciativas teatrais, né, ali na costa leste. Se não era para esse meio, as pessoas que trabalhavam com ilustrações, elas acabavam migrando para o mercado publicitário, né? E principalmente para os comic strips, porque a gente lembrou aí, o Paulo lembrou da literatura pulp, né? Que muitos escritores ou pretensos escritores, eles experimentavam por essas linhas aí, mas as artes que tinham nesse tipo de revista, que tinham também esquemas de pintura, às vezes com acrílico, às vezes com guache, eram uma maneira desses artistas trabalharem, mas assim, o big deal, né? Vamos dizer assim, a grande sacada, a coisa boa mesmo, era as tiras de quadrinhos, porque antes de Superman, antes de qualquer quadrinho que você conheça, os jornais periódicos publicavam quadrinhos e os autores que faziam essas tiras, que muitas vezes tinham um contrato com alguns dos jornais, eles usavam os dos syndicates para distribuir essas tiras para toda a América e às vezes para países fora, né? Ali do continente americano, europeu mesmo. E era muita grana, então caras como Milton Caniff, Alex Raymond, Harold Foster, Al Cap, entre outros, eles eram os bambambam, assim. E moleques como os que queriam desenhar, ou pelo menos se envolver com arte sequencial, né? Eles sonhavam fazer isso, mas eles tinham que entrar de ponta cabeça. E é quando o Stanley entra no mercado editorial, né? Com a editora Timely, que eu acredito que vai se falar um pouco mais daqui a pouco, mas a Timely, ela começa a publicar quadrinhos pegando a onda, né? Feita pela National Periodical, entre outras, né? A National Periodical, que depois virou a DC Comics. Mas as publicações de quadrinhos naquela época eram compilações dessas tiras. Então, os jornais que tinham direitos sobre determinada série de tiras de um autor, eles faziam as compilações. E as editoras que não tinham direito sobre tira nenhuma encomendavam essas tiras. E aí muitos pequenos estúdios foram aflorando pela costa leste americana ali. O próprio Eisner Iger, né? O do Will Eisner e do Iger, eles montam um estúdio para fazer séries de quadrinhos, né? Para editoras de fundo de quintal, editoras que estavam brotando o tempo todo. A Timely é uma editora que acaba aparecendo dentro de uma gama de publicações, né, que o Martin Goodman estava lá comandando. Tinha publicações de revistas adultas, publicações de esporte, revistas de variedades e tudo mais. E tinha o segmento ali de quadrinhos, né? E o próprio Martin Goodman, que era editor da Timely, ele rouba um dos artistas desses diversos estúdios que existiam, né, para produzir quadrinhos inéditos para as editoras. E esse artista nada mais era do que o Joe Simon. Joe Simon, então, se torna um dos supervisores, vamos dizer assim, da Timely. E outro artista que vinha dos estúdios do Will Eisner, que era o Jack Kirby, né, também começa a trabalhar dentro da Timely. E é quando entra o Stan Lee, né? Que eu acho que vocês podem dizer que o Stan Lee foi o primeiro nepotismo ali conhecido dentro dos quadrinhos, né? Ah, que lembrar que, do jeito que tu falou, parecia que já botaram... Não, o Stan Lee aqui vai ser o chefe. Já entrou e vai ser o chefe, não. Não, ninguém então, falou isso, meu amigo. Ele entrou pra ser o estagiário, assim, tipo... Aqui, moleque, olha esses meninos fazendo e aprenda. É. Então, só antes da gente cair de vez aí na Timely, só pra puxar um pouquinho aqui do histórico dele de trabalho antes disso, ele fazia bem o que era bico ali na época, né? Acho que ser filho de imigrante também não tinha... Ele tinha que meio que pegar o que pintava pra ele. Então ele entregava sanduíche lá no edifício do Rockefeller Center, foi office boy de fábrica... Passou uns anos trabalhando, escrevendo obituários, né, nos jornais. Ele sempre teve essa paixão aí por escrever, desde a adolescência dele. Então, começou a escrever no obituário ali, né? Não tinha muito roteiro pra ele, a não ser dar o spoiler da morte de alguém. Temos que ficar gratos que ele não virou um J.R. Martin, então. Até que aí ele, com a ajuda do tio dele, né, o Rob Solomon, ele consegue entrar como... office boy na Timely. E daí sim a gente cai nessa fase aí da vida dele que vocês já puxaram. E ele começou o que hoje, né, era o... Hoje a gente chama de trabalho de estagiário tudo, mas na época era o office boy. Muitos podem conhecer também como o guardinha, né, que a gente tem hoje, da guarda mirim. Mas eram uns trabalhos muito assim, ele tinha que chegar antes de todo mundo, verificar como que tava o nível de tinta nanquim lá do pote dos artistas, ver se eles estavam precisando de alguma coisa, quer um cafezinho, quer uma aguinha. Era bem esse trabalho que... Limpar o cinzeiro do que... fazer. Limpar o cinzeiro dos outros. É... E daí sim, né, lá na Timely tem o Jack Kirby, e acaba que o primeiro trabalho do Stan Lee em quadrinhos foi junto com o Jack Kirby na revista do Capitão América. É, esse trabalho, na verdade, ele é ligado a texto, né, que ele era um redator, ele tinha pretensões de ser escritor, e a própria Timely faz uma escolha financeira de... ter conteúdo de texto além da própria história em quadrinho, porque daí tinha menos imposto sobre a distribuição da publicação. Então, tu tinha ali o Stan Lee escrevendo um pequeno conto, né, com o personagem, junto com a própria história em quadrinho, né, que estava sendo publicada, que o Joe Simon e o Kirby tinham feito já. Então, o Stan Lee, ele começa a desenvolver esses textos para dar um aspecto que não era somente de um comic book, né? Então, tu tinha uma revista que tinha esse conteúdo de texto que também ajudava, como eu acabei de falar, né, a editora ter menos custos de distribuição. Não me perguntem meandros dessa cláusula de distribuição aí, mas a história já confirmou que tinha essa parada aí, né? Então ele estreia, né, dentro da revista, não necessariamente com um roteiro de quadrinhos, mas sim com isso, né? Uhum. Talvez ele tenha feito até alguns ghosts, trabalhos de plot, de histórias de outros heróis da Timely ali, talvez, não sei, bolando diálogos em cima de página, coisa do tipo, não sei dizer. É, mas o que a gente tem, assim, de registro concreto acaba que é esse primeiro conto aí, né, que você falou, e que ele já assina com o pseudônimo de Stan Lee. Aí naquilo que o Paulo já comentou anteriormente também, que ele queria salvar o nome dele, né, Stanley Lieber, para quando ele fosse um grande romancista. E como quadrinhos era uma coisa que ele tinha vergonha de falar que trabalhava com isso, ele falou, vou fazer aqui Stan Lee. E ficou por isso mesmo, né? Na real, a vergonha que ele tinha era uma constante dentro do meio, assim, né? Porque a gente tem que lembrar de que todas essas editoras não pagavam muito. Esses caras trabalhavam muitas vezes com os personagens sobre encomenda e por alguns casos eles não detinham os direitos dos personagens. Então era um trabalho para fazer uma grana rápida, né? Ele mesmo, como ele já tinha essas ambições de escriba, né? De querer se tornar um escritor, a própria literatura dos quadrinhos era considerada como reles literatura, não tinha o poder... Não tinha o peso literário de obra ficcional ou de arte que pudesse ter um livro, né? Isso considerado por críticos, né? Era o tipo de coisa que queimava o currículo, né? Se você colocasse lá, já queimava o currículo. É, o tipo de coisa, por exemplo, se você entrasse no terreno dos quadrinhos, era melhor você usar um pseudônimo, porque se você fosse para um emprego de verdade, como ilustrador de um jornal ou de uma agência de propaganda, né? Você não precisaria estar usando esse seu pseudônimo. E as editoras publicavam de tudo, assim. Às vezes eram personagens genéricos ou personagens que tentavam pegar uma determinada onda. Esses ilustradores também faziam muita capa daquelas revistas adultas, né? De fotos de modelos, que a Betty Page já tinha posado diversas fotos, coisas do tipo, né? De pin-up girls, assim. Então era um trabalho que, se o cara sabia desenhar, ele fazia uma graninha por fora. O Stan Lee não era necessariamente o desenhista, ele era um escritor, mas ele estava dentro desse terreno editorial, né? Acho que em livros sobre quadrinhos, que tem alguns depoimentos dele, ele chegava a mentir, né? Quando ele ia sair para jantares ou ter encontros com alguma garota, ele dizia que ele era... escritor, que ele era revisor, coisa assim. Ele nunca falava que ele trabalhava numa editora de quadrinhos, né? Olha, eu lembro que uma história secreta da Marvel, no meados da década de 70, o próprio Chris Claremont, na época que estava começando o X-Men, ele mencionava que, não, eu tô aqui escrevendo, mas eu sei que isso aqui não... É, esse negócio da Marvel e a DC, elas vão falir até o fim da década. Então, tô, tipo, escrevendo até me demitirem. Eles já tinham essa visão. Na década de 70, imagina como era no início dos anos 40. Além disso... Paulo, eu te diria que era melhor, viu? Porque as revistas, elas vendiam muito. Assim, quando o Claremont, ele entra no mercado, tu tava tendo o fim da venda direta, da venda em pontos de venda, como drugstores e bancas de revistas, essas coisas. E tava começando a nascer o mercado da venda direta. Então, assim, quando a gente tem o Stan Lee, o Kirby, o Simon, entre outros ali na indústria... Essas revistas vendiam absurdos, cara. Capitão América foi um exemplo disso, assim. Foi o título que mais vendeu da Timely. E por ter mais vendido, deu muita grana pra editora. Pelo menos no segmento de quadrinhos ali. Ajudava a pagar o prejuízo que eles tinham de outras revistas, dos outros segmentos que eu citei. E fez também com que o Kirby e o Simon... ficassem desgostosos com a editora, pegassem trabalho pelas costas, né, na DC Comics, na National Periodical, porque o Martin Goodman tinha prometido que ia ter participação de vendas, né, de royalties, e o personagem Capitão América já estava começando a ganhar adaptações para matinés, né, de filmes seriados que passavam no cinema. E eles não ganhavam nada com isso, não ganhavam participação nenhuma, eles terem criado o personagem. Então eles começam a trabalhar por fora, e a rusga que muitos historiadores acabam por constatar, né, entre Kirby e Stan Lee, nasce inicialmente desse momento que supostamente o Stan Lee teria descoberto esse trabalho deles por fora e possa ter denunciado para eles, né? Mesmo que anos depois Joe Simon não acreditava que isso tivesse ocorrido, Stan Lee negue também que nunca tinha dado com a língua nos dentes, né? Mas Jack Kirby sempre suspeitou que aquele moleque que ficava lá rondando, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Né? Acabava vendo eles fazendo páginas de personagens da DC, e aí ele deve ter dado com língua nos dentes, sim, né? Mas é porque também a gente tem que lembrar que existem aquelas acusações, não estou dizendo que é, dizendo que da mesma forma como acusam Stan Lee de copiar os personagens da DC nos anos 60, bem, gente que acusa o Capitão América de ser um plágio daquele personagem, acho que era agora... The Shield. The Shield. Então, assim, o protótipo é o mesmo. O primeiro escudo é bem parecido, isso, pra não dizer, ainda. Aí eles alteram o escudo, né? Justamente pra não ter essa relação, exatamente. Ou seja, vai ver, os caras estavam também desenhando esse The Shield, aí o Stan Lee só viu assim, aí... estou trabalhando pra DC. Aí a página que tava desenhando do Flash por debaixo, eu não tinha visto. Aí também tem... esses pontos, assim. Os caras também não eram tão criativos, embora seja uma questão da época. Ninguém então... tá falando, né, o Paulo, que todo mundo era santo ou que todo mundo tinha a pedra de Rosetta na mão, né? A própria indústria, ela se beneficiava de ondas, né? Depois de Superman, vários Supermans apareceram. Assim como tu teve na Timely acertos dentro do, como Tocha Humana, o Príncipe Namor, o Capitão América também acaba sendo um personagem que usa o tema da bandeira, mas ao contrário do The Shield, né, ele já é colocado dentro do contexto da Segunda Guerra, antes dos Estados Unidos mesmo irem pro conflito, né, antes de terem sofrido o ataque em Pearl Harbor. Então acaba tendo algo pioneiro nesse sentido. Mas o assunto aqui, pra gente entender essa lógica do Stan Lee, né? É que com a saída do Jack Kirby e do Joe Simon da Timely, justamente porque eles estavam se negando, eles não eram pagos, né, por royalties dos lucros do Capitão América, então eles saem da editora, o personagem continua a ser produzido e Stan Lee acaba assumindo os roteiros, né? Isso, assume como editor-chefe interino, né? Só que esse interino foi durando porque... Ele tinha a visão do negócio. E o Joe Simon era o editor interino. Joe Simon era o editor interino. Aí com a saída, né? Fica o Stan Lee no lugar dele. A visão do negócio é ser o parente do chefe. Sempre, né? É o último na fila da demissão. E mais na frente ele vai ter que ser o cara que vai chamar todo mundo um por um pra sair demitindo. Vocês comentaram aí da semelhança do Capitão América com o personagem do The Shield, né? E falando em escudo, disse que a ideia do escudo ser uma arma arremessável, né, do Capitão América, surgiu também numa história ali escrita pelo Stan Lee, né? Que antes ele usava o escudo como um escudo é usado mesmo, né? Proteção, aquelas coisas, e de repente ele virou um frisbee. Mas faz sentido, porque o Kirby e o Simon, eles ficaram poucas edições, acho que foi de 3 ou 9, uma coisa assim. E o Stan Lee, quem escreveu praticamente tudo o resto até ser cancelado. Então, digamos, se um dia lançassem, sei lá, tipo, coleção clássica do Capitão América na Era de Ouro, seria o encadernado do Simon e do Kirby, o resto era só Stan Lee. Uhum. Vale lembrar, inclusive, que o John Romita Sr. chegou a desenhar algumas dessas edições que o Stan Lee escreveu do Capitão América. Ah, é uma das coisas que dá ódio mortal nele, mas lá nos anos 70, porque o Gerhardt pega esses desenhos do Capitão dos anos 50 que o Romita Sr. fez e usa sem acreditar ele. Naquela saga da volta do Capitão América dos anos 50. Aí, toda essa parte aí, ele já tava como roteirista principal. Aí, depois disso, eu só vou lembrar que quando, sim, começou as quedas de vendas, que eles, Stanley teve que sair demitindo esse pessoal, pessoal todo, e a Timely meio que virou uma... Era Timely, ela depois vira Atlas, e só depois vira Marvel, uma coisa assim, né? O que acontece é que a gente tem o final da Segunda Guerra, a Timely tem uma ascensão em vendas, justamente. Eu ia puxar por essa. Fala, por favor. Perdão interromper aí. Era só pra. Ele sai um tempo ali da Timely, né? Porque ele vai servir o exército na Segunda Guerra. E então, primeiro ele vai pra aquela divisão pra fazer manutenção em posses de telégrafo, a parte de comunicação. Ele não chega aí diretamente pro front, né? O Paulo tinha comentado, acho que ainda fora da gravação, que eu acho que é um dos grandes ódios do Jack Kirby também, é que o Jack Kirby chegou aí pro front e o Stan Lee ficava lá no... Mais o que seria o backstage, né, da guerra. Uhum. Consertou os postes telegráficos, depois ele ficou... O pessoal usou, né, esse talento de escrita dele pra escrever manuais, criar slogans, mas essa parte da campanha publicitária do exército. Agora imagina, assim, o Jack Kirby. Ele já tinha sido descoberto, demitido, por causa que esse office boy dedurou ele. Aí o office boy... Supostamente, né? Supostamente, né? Mas na cabeça dele, imagina. Primeiro ele foi demitido por causa desse office boy, que de repente virou editor-chefe, e depois o cara foi demitido. Aí eles dois vão pra guerra. O Jack Kirby come o pão que o diabo amassou. Vai na linha de frente lá no dia D, levando tiro de nazista até dar com pau. Enquanto isso, ele, toda vez que ele vai tentar descansar, ele abre, sei lá, um jornal e tem lá um slogan que... Um cartãozinho do Stan Lee falando de doença venérea, né? Um manualzinho, né, escrito por... O primeiro manuseio do Stan Lee no exército foi pra evitar a gonorreia. Agora tu imagina, assim, devia ser o ódio dele. Ele deve ter passado, assim, porra, cara, nem na Alemanha nazista eu consegui escapar desse desgraçado. O cara lá costurando o braço do amigo ali do lado, né, daí ele recebe um panfleto com o slogan: lembre-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ai, ai. Mas não, enfim, ele serve daí até o final da guerra, né, em 45, e volta pra Timely, e daí tem essa transição no final da década de 40 e começo de 50, que a Timely passa a ser a Atlas. Eu tava comentando justamente isso, com o final da Segunda Guerra, os personagens da Timely, que massivamente tinham uma relação com o conflito, né, eles começam a cair num vácuo, porque todos os quadrinhos, né, que foram produzidos ali na primeira metade dos anos 40, em todas as editoras, não dá para tirar nenhuma, se eles não adaptaram as histórias para flertar com o conflito, foram histórias desenvolvidas 100% com o plot do conflito. Então, com o final da guerra, muitas dessas editoras fecharam as portas, muitas desses personagens ficaram num limbo, e a própria Timely, que estava já vendendo bastante mal, termina as suas atividades e eles começam a trabalhar com outro selo, né? Um selo chamado Atlas. Essa, inclusive, selo... nessa época, né, nessa questão de final da guerra, acredito que foi um dos principais pontos que levou as editoras a ter esse feeling de contextualização de época, né? Não sei se talvez é válido dizer que a Marvel meio que... Na época não era Marvel, né? Mas que... Ah, que trouxe essa luz para conteúdo de quadrinhos, né? Na verdade... Com contexto de época, né? É, na verdade, no início foi para fazer dinheiro mesmo, né? Porque tu tinha aspectos que envolviam desde comprar parte da tiragem para distribuir nos frontes de batalha. E então, se os gibis eles versavam sobre o assunto, era convidativo, né? Uhum. E também tu tinha o aspecto de que muitas dessas editoras, elas também acabavam fazendo das leis de incentivo de arrecadar fundos, né? Então, por exemplo, você comprava o gibi que já tinha a temática da guerra, e aí você, depois de ler, você mandava esse gibi para reciclagem, né? E muitos dos gibis da Era de Ouro, eles se tornaram extremamente raros, não só pelo que eles retrataram, mas também pela escassez de exemplares, porque eram milhões de cópias, né? A gente estava falando antes disso, as vendas eram com números realmente muito elevados. E muitos desses exemplares, eles foram reciclados, né? E essa reciclagem, ela acabou também servindo de pretexto para algumas dessas editoras pequenas. E no caso da Atlas, né? Com o encerramento das atividades da Timely, né? O Stan Lee, para não deixar os seus colaboradores, que eram todos freelancers, sem trabalho, ele, pelo menos com a verba que ele tinha, muitas vezes republicando histórias antigas, ou então continuando alguns títulos, como o próprio Capitão América, né, que ele ainda permaneceu por um tempo, como foi lembrado aqui, essa grana ele acabava encomendando histórias pequenas, que eram criadas do método que o pessoal depois vai conhecer como Marvel Way, né? Que depois também nós vamos discutir a respeito disso, mas não foi criado pelo Stan Lee, mas ele foi refinado, de certo modo, que eram histórias de terror, né? Histórias de ficção, porque já estava começando nesse pós-guerra também ter bastante apelo a esse tipo de literatura sci-fi. E essas histórias foram ficando arquivadas. Essas histórias arquivadas, o Stan Lee não tinha onde publicar, ele ia guardando elas. Então era material que os autores acabavam, depois de receber ali a migalhinha por página, elas ficavam no domínio da editora, e só que não estavam sendo publicado. Quando o Goodman foi ver, afinal de contas, para onde é que estava indo o dinheiro do caixa da Timely, e o Stan Lee tinha ali um monte de história já feita, ele falou, para tudo, e demite todo mundo de vez, agora vamos passar a publicar esses negócios. Eles criam o selo Atlas justamente para publicar essas histórias sci-fi, né? E aí, quando essas histórias começam a ficar mais escassas, ele volta a contar com alguns dos colaboradores mais frequentes deles, né? O próprio Jack Kirby, né? Que depois, se alguém quiser comentar sobre as circunstâncias da volta dele a trabalhar com eles. Mas também o Steve Ditko, né? O Steve Ditko era um que volta e meia estava prestando serviços pro Stan Lee ali dentro da Atlas, né? E daí, nessa época, né, da Atlas, eles estão... E com esse leque diversificado, né? Bem focado em ficção científica, quadrinhos de horror e até faroeste, né? Que faroeste sempre foi um gênero forte, principalmente nessas décadas aí. Isso. Só que daí, em 54, surge o Comic Code Authority, né? Que é o selo, que é quase uma censura ali entre a associação das editoras de quadrinhos. Dando um contexto bem rápido, porque... Surgiu uma pesquisa bem tendenciosa lá de um psiquiatra apoiado por um político ali do Senado americano. Senadora. Que falava que os quadrinhos eram os grandes responsáveis pela delinquência juvenil. Basicamente, o que o Datena faz hoje com videogame e cartas de Yu-Gi-Oh! É o que foi feito nessa época aí com os quadrinhos. Então, assim, para as editoras não ficarem sofrendo multas ou não serem fechadas e perderem completamente suas vendas, meio que tinha essa associação, né, das editoras de quadrinhos, e eles criaram ali como se fosse uma autocensura, né, daquele setor do mercado. Pra, então, agora as histórias estão de acordo com os princípios americanos e tudo mais. A gente vai acabar retomando essa parte do Comic Code Authority, porque futuramente o Stan Lee dá uma peitada nisso. Mas aconteceu isso ali no ano de 54. As coisas que eram boas serem mencionadas sobre esse Comics Code. Primeiro é, como mencionou, de um senador, a gente tem que levar em consideração o contexto do Eu ia falar sobre isso, é o macartismo. Obrigado, eu tava tentando lembrar onde ficava o R. É melhor tu falar. Tá bom, então eu falo. Eu ia falar, daí tu começou a falar, eu calei a boca. É que assim, esse uso, né, dessa pesquisa feito pelo psicólogo Frederick Werfman, né, que como foi bem dito aqui, não vamos entrar em pormenores, né, ele foi um uso político e as editoras tomaram a iniciativa de criar o código de ética, né, porque as assembleias, né, de investigação que eram promovidas pelo Senado, tipo a nossa CPIs aqui, né, elas eram televisionadas e o próprio editor da EC Comics, que era uma das editoras que tu tinha no mercado de quadrinhos de terror, foi muito exposto e as editoras arregalaram os olhos, né? A Timely, que tinha o seu material ali, vamos dizer assim, de super-heróis, ainda não poderia ser contextualizada, né? Mas eles tinham os quadrinhos de western, eles tinham os quadrinhos de sci-fi, que se fossem mais explícitos, com certeza entrariam nesse balaio que os coitados da EC Comics acabaram sendo expostos. Então, editoras, mesmo as de grande e pequeno porte, elas começam a adotar essa política. A própria Atlas, ela acaba adotando, né, essa política do selo de ética que foi criado, como eu já falei, né, para se defender dos argumentos do psicólogo Frederick Werfman e do senador de extrema-direita McCarthy, né, a caça do comunismo e tudo mais, porque a própria editora Atlas, né, estava se utilizando dos serviços de distribuição da National Periodical, né, da DC Comics. A DC era tão pica na época que eles tinham a própria distribuidora deles, né? E a Timely, que agora era a Atlas, era uma editora tão pequena, e o Martin Goodman, para corte de despesas, ele chegou a vender a pequena distribuidora que ele tinha para distribuir as revistas da editora, o que foi um até curioso imaginar, assim, como seria, né, se as coisas da Marvel teriam acontecido, se tivesse ocorrido essa venda ou não. Talvez ele estivesse numa zona de conforto, mas o fato é que ele se viu obrigado a contratar os serviços da National, né? E a própria National falou assim: olha, a gente distribui os gibizinhos de vocês aí, mas tem que ser aí no máximo 8 gibis. Quer dizer, o papo que o Stan Lee costumava dizer nas entrevistas: ah, eram 5 revistas somente, eles sufocavam a nossa linha editorial. Não é bem assim. Eram 8 revistas. Essas 8 revistas, elas tinham que ter o código de ética, porque senão a distribuidora não ia mandar os gibis por aí, né? Quer dizer, a National Periodical, que era uma editora pica lá, já estava usando o selo, então editoras menores que quisessem usar da distribuidora deles tinham que ter o selo. E aí eles passam a usar esse selinho ali. Tá contextualizado. É, mas ontem, só um último detalhe. É que tem muita gente, não há provas disso, mas há muita desconfiança pela forma como aconteceu, como você mencionou. E muito dessa gritaria que aconteceu, eles estavam foi um pouco a National tentando aproveitar para se livrar da esse comics, que tava tendo muito sucesso com esses quadrinhos de terror. E tem isso, tem isso, Paulo, mas tem outra coisa também. A editora, a indústria não tinha uma normativa. Os próprios jornaleiros, que já viam os quadrinhos como coisa para criança, vendiam os quadrinhos e eles não tinham critério de separar, vamos dizer assim, nas suas prateleiras ali, determinados segmentos de publicação. Então, tu tinha quadrinhos de terror, quadrinhos de crime, quadrinhos de western, quadrinhos sci-fi e os quadrinhos de super-heróis que estavam ralos, quase sumindo das prateleiras. E aí, o moleque que ia lá na banca pensava assim: ah, eu vou comprar o novo número do Batman ou eu vou comprar esse gibi aqui de histórias reais de crime? nossa, isso aqui é radical, eu sou um molequinho que quer parecer mais velho pros meus coleguinhas, vou comprar essa só pra impressionar. Os podcasts True Crime já mostram, hoje né, já mostram qual que era a escolha do público. e esse é o tipo de coisa que acabou, sim, escandalizando muito, porque pro grande público quadrinhos era uma coisa pra criança, pros leitores... de diversas faixas etárias que cresceram na era de ouro lendo quadrinhos, se tornaram adultos para ler quadrinhos depois, eles não iam querer continuar lendo só super-heróis, então eles tinham esses outros perfis de história. Só que para o público comum, né, chegasse na banca, o que fosse mais chamativo, o que fosse mais, sei lá, curioso, ia acabar parando nas mãos do leitor, seja de que idade fosse. E como tu tava tendo uma postura muito... muito rígida sobre as manifestações culturais, né? A gente tem que lembrar também que nessa época aí do macartismo, que foi lembrado, tu tinha perseguição também a diversos autores de literatura, a atores, né? Tanto que tu teve uma caça às bruxas em Hollywood. Dentro da música também, tem várias histórias que dizem que o Frank Sinatra era um informante, né, do governo americano na época, que denunciava, ó, fulaninha aqui simpatiza com o comunismo, Beltraninha aqui assim, assim assado. Chaplin, nessa época, também foi deportado, né, dos Estados Unidos, por ele ter feito, ter flertado, né, com algumas produções cinematográficas dele com um discurso mais progressista. Então, os quadrinhos acabaram tendo isso aí também, sofrendo disso também. Se a National, né, se a National tava se aproveitando ou não dessa... crescente popularidade das vendas da DC Comics, com seus quadrinhos diferentões, né? Sem dúvida se aproveitou, mas existia um contexto que realmente estava fazendo todo mundo ter o cu na mão, né? Todo mundo, porque nos argumentos do Erfman, tu tinha personagens da DC sendo explicitamente ali questionados, né? A postura do Batman com Robin, o suposto fascismo do Superman, entre outras tantas coisas, né? Maldito Comic Code colocou política nos meus quadrinhos. Porque quadrinhos não pode ter política, né? Você viu? Ainda bem que a segunda edição do Super-Homem do Chance não era ele dando uma porrada no governador corrupto. Mas, bom, basicamente, na década de 50, é esse o contexto, né? A Atlas continua com aquele leque diverso de gêneros de quadrinho que eles produziam. Restrito às 8 revistas, né? Como o Daniel comentou aí. Mas aí no final dos anos 50, a DC, ela tava meio que retomando ali o gênero de herói. E eles estavam com a Liga da Justiça da América. E o Martin Goodman, que ainda era o grande cabeça ali da Atlas, pediu pro Stan Lee criar uma equipe de herói também, né? E aí a gente tem o primeiro indício de uma nova era ali na editora, que a equipe de heróis que surge como resposta é o Quarteto Fantástico. Tá sendo muito bonzinho. Você tá sendo muito bonzinho. A gente tem que entender o contexto do próprio Stan Lee, tá? Daí tu tinha aquele cara, jovem, sonhador, que queria escrever o grande romance americano, queria um pseudônimo pra não queimar o seu nome, né? Aí tava ele lá, quem viu Feira da Fruta vai lembrar aquela frase do Coringa. Tô ficando velho, pinto não sobe mais, tô careca. Não. Então, tava lá o Stan Lee, careca, já frustrado, tendo fazer aquelas historinhas bosta lá de sci-fi, que os nomes eram tudo de monstro fazendo ruído. Roar, grrr, brrr, o Groot é dessa época, inclusive. E aí ele recebe, né? Incumbido pelo Martin Goodman, né? O Martin Goodman se beneficia de uma informação quentíssima, que alguns dizem que foi numa partida de golfe, outros dizem que foi num puteiro, outros dizem que foi, né? Que ele sabe lá com um dos editores-chefe da DC, que os títulos de supergrupo estavam vendendo, a DC estava se beneficiando do seu reboot dos personagens, né? Que começou com o Flash, foi com Lanterna Verde, entre outros tantos. E o gibi da Liga da Justiça vendendo. Aí o Stan Lee recebe essa incumbência, né? De como que eu vou fazer um gibi aí? Ele afirmou em várias vezes em entrevistas, né? Que era meio que uma retomada daquele tipo de literatura, né? De super-herói. Que eles não sabiam se ia vender muito. a esposa dele falou, ah, cria um negócio que se você vai mandar toda a puta que eu pariu, então faça o gibi que você sempre quis fazer. É, e vale dizer que lá. Ele tava infeliz, né? Que ele tava esperando ainda o dia que ele ia ter um emprego de verdade. Careca, o pinto não sobe mais, é o que eu acabei de falar, tinha, né? Tinha uma coisa aí que a gente também tem que mencionar, que naquele... Primeiro ele argumenta que naquele contrato que eles fizeram, os heróis não podiam usar máscara ou coisa assim, e os primeiros Sim. heróis da Marvel, eles não usam máscara. O quarteto. É, exatamente. Aí do que eu... parte que ele não... Que o Daniel Gader não tá falando, é que... Porque ele estava lendo Desafiadores do Desconhecido, aí entra lá na sala dele o Goodman, faça uma equipe de super-heróis. Aí ele olhou assim, o Desafiador do Desconhecido, olhou pro Goodman, esperou o Goodman sair, aí olhou assim, desenho o Jack Kirby. Aí ele pegou o telefone, Kirby, amigão, vem cá, por favor, tenho uma ideia pra uma nova equipe de super-heróis. Chega o Kirby assim, aí vai começando a descrever como que é os personagens, aí o Kirby me lembra uns certos personagens. Não, é sua. Que eu criei pra editora concorrente. bem isso. Aí o que a gente tem que levar também em conta é isso, né? O Kirby que falou que nunca mais trabalharia naquela editora, que a próxima vez que ele visse o Stan Lee, ele ia quebrar a cara daquele moleque que teria supostamente dedurado ele, né? E o Joe Simon. Ele já não tinha uma parceria com o Joe Simon, né? O Joe Simon acabou enveredando para outros segmentos editoriais, acho que foi para publicidade também. O Stan Lee estava trabalhando com a DC, o Jack Kirby trabalhava com a DC, o editor da DC dele acabou meio que queimando o filme dele na DC, porque eles tiveram um conflito lá de interesses financeiros e criativos com uma série de ficção que o Jack Kirby fazia chamada Sky Masters, uma série de tiras, né? E aí o Stan Lee procurando trabalho, porque, porra, ele precisava de serviço, tinha 3 filhos ali pra criar, né? Ele vai pra Timely, que agora era Atlas. E lá ele encontra o Stan Lee, sem saber o que fazer. Diz o Jack Kirby que estavam tirando algumas mobílias do escritório do Stan Lee, né? Que estavam devendo dinheiro. Outros, o Stan Lee fala o contrário, de que ele estava lá, justamente mais ou menos isso aí que o Paulo falou, né? Que ele estava querendo criar um título novo, ele chama um dos colaboradores mais prolíficos dele. E aí, o próprio Jack Kirby acaba colocando os Desafiadores do Conhecido na celeuma por causa desse isolamento que ele estava sendo... obrigado a sofrer sobre a DC, né? Então ele pensou assim, quer saber? Foda-se, eu vou pegar um dos conceitos que eu fiz aqui e vamos trabalhar junto aqui nessa história e fazer uma coisa nova, né? E acaba surgindo o Quarteto Fantástico. Acho que aí já tá contextualizado, vocês podem seguir, desculpe. Me emocionei. Ou seja, mais uma vez, o Jack Kirby pegando um conceito de outra editora e criando como se fosse dele. Opa, quer dizer que é dele, né? Quer dizer que é dele, então. Ele fez os desenhozinhos, aí o outro foi lá. Não, eu vou colocar aqui personalidade, porque se dependesse do amigo, Jack Kirby... Amigo, falar do Jack Kirby na indústria é como ver o Chaves vender churros para o Seu Madruga e eles são a mesma pessoa, entendeu? E os conceitos que o outro criou, na verdade, quem criou foi ele próprio, tá? Então... Ele copiou dele mesmo. É. Mas no história então secreta... aquela carta do Stan Lee lá sobre a criação do roteiro do Quarteto Fantástico, então não é bem assim. Tanto não é bem assim que se você olhar todas as páginas do Quarteto, vocês vão notar que tem diversas anotações de rodapé, de falas, de intenções das cenas dos personagens, que mostra claramente de que os plots eram desenvolvidos todos pelo o Kirby, né? Tem um jornalista que tá tendo uma história secreta da Marvel. Isso acontece um pouco mais na frente, mas que ele acompanhou o processo de produção dos dois fazendo uma edição do Quarteto Fantástico. Diz o cara que o negócio era assim. Aí cada um tiria as suas conclusões. O jornalista no banco de trás do carro, o Stan Lee e o Jack Kirby. O Stan Lee não parava de falar, apareceu não sei se assistiram aquele filme Deu a Louca na Chapeuzinho, o esquilo quando tomava café. Tudo frenético, blá blá blá. Aí, se eu conhecer isso aqui, aí eu depois eu tô chamando a vida daquilo ali, aí vai isso aqui. Enquanto isso, tava o Jack Kirby dirigindo. Aham, tem razão, Stanley. Certo, Stanley. Ok, Stanley. E o cara não parava de falar, falou. Aí assim que o Stanley desceu, aí, tchau, jornalista. Aí ele foi pra casa. Aí, passa uma semana, o Jack Kirby volta lá na editora e entrega as páginas prontas pro Stan Lee. Ah, Stan Lee, segundo o jornalista. Olha, estranho. O Jack Kirby não presta atenção no que eu falei. Não tem nada do que eu tinha falado no roteiro lá. Ok, eu vou inventar os diálogos aqui. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. É o conceito do faz melhor, então. Então, assim, tipo... assim, funcionava. Mas era bizarro como esses dois... era como se você misturasse água e óleo e de alguma forma desse certo. Porque, assim, quando chega... A banda Oasis é formada nisso também, né? Pautada nisso. Porque é um conceito que eu não entra muito na minha cabeça funcionar direito, no sentido de que eles não trabalhavam bem em equipe. Era como se um tivesse realmente tentando puxar o tapete do outro. E eu acho que é bom, Paulo, tu ter falado que não entra bem na tua cabeça, então vamos fazer entrar numa coisinha na tua cabeça. Quem ouve pensa assim, nossa, cara, vai dar pau, né? Não, na verdade é o seguinte, o Marvel Way, que todo mundo comenta, nossa, foi criado o método Marvel. Ele era um método de criação, vamos dizer assim, de fluxo de criatividade, que era feito nesses estúdios, né? O estúdio do Will Eisner com o Iger, diversos estúdios de quadrinhos ali que tu tinha que fazer histórias o tempo todo, e muitas vezes os artistas, junto com alguém que fosse supervisionar o texto, iam criando coletivamente isso, né? Então, às vezes, o plot da história era desenvolvido, o desenhista acabava implementando um storytelling, se o storytelling dele visual fosse legal, a história já ficava com um ritmo quase cinematográfico. Se fosse uma coisa um pouco mais intruncada, logo você percebia que o desenhista só estava seguindo uma linha tênue, né, de acontecimentos. E aí, quando o Stan Lee, ele traz o Jack Kirby para ser o seu colaborador dentro da recém-nascida Marvel, tu tinha um sujeito que já estava muito tarimbado, muito amaciado com esse processo, tanto que ele e o Joe Simon criavam assim, né? E aí o Stan Lee, inicialmente contando com o talento do Kirby, depois trazendo Don Heck, trazendo Steve Ditko, entre um que outro, né? Começa a expandir a linha editorial dentro daquela limitação que a gente falou antes. E esse método Marvel, né, que ficou popular justamente porque o Stan Lee foi coordenando todas essas revistas ao mesmo tempo, ele era passado desse modo bastante verbal, né? Por muitas vezes, quando ele escrevia, ele trabalhava com o quê? 3 ou 4 parágrafos, talvez uma linha de texto, uma linha não, uma folha de texto, uma folha e meia, de textos gerais, de diretrizes gerais, e os artistas acabavam decupando isso tudo. No caso do Kirby, como ele tinha muitos conceitos já dentro da cabeça dele, e algumas coisas ele achava, não, acho que o Stan garoteou aqui, dá pra fazer um pouquinho melhor. Acabava soando diferente desse jeito mesmo. Mas isso daria, aí... Desculpa só te cortar, Daniel, mas claro, daria pra fazer um paralelo com o Kevin Feige hoje em dia? Sem dúvida, porque na verdade o que o Kevin Feige tá passando pros estúdios ou pros núcleos de criação ali é mais ou menos as linhas gerais do que tá rolando dentro do universo cinematográfico da Marvel. E aí se os caras vão desenvolver isso e depois ele dá a passada final e diz, não, isso aqui não pode, isso aqui vai furar o olho do outro diretor, isso aqui não dá porque a gente não pode revelar ainda. Tinha um pouco desse limo, né? Dessa limada, desculpe o termo. Mas no caso, o Stan Lee, ele utiliza, né, desse tipo de processo criativo mais dinâmico, e ele vai usando desse mesmo processo, e quando o desenhista era muito travado, não digo muito travado, não é o termo, era um pouco mais, ficava mais à vontade com um texto mais mastigado, né? Ou até não simplesmente queria fazer o trabalho, botar o dinheiro no bolso e ir embora, não estava afim de criar muito em cima, ele não se adequava muito bem. Então, tu teve alguns desenhistas ali, né, nesse início da Marvel, que chegaram a colaborar em alguns títulos, que tiveram passagens breves, principalmente por quê? Porque a Marvel não pagava o suficiente para o trabalho dobrado que se tinha. Ou seja, tu não tinha um roteiro completo. Tu tinha uma premissa de história que o artista teria que tirar água de pedra ali. Aí, né? Também tinha duas questões que tem que aproveitar. Agora eu não lembro quem foi que falou o faz melhor. Isso chegou a acontecer nos primórdios da Marvel. Que não foi com o Kirby, foi com o Hollywood no o Demolidor. que o Oli tava brigando direto com o Stan Lee, até que uma hora o Stan Lee perdeu a paciência e disse, faz melhor, o Hollywood fez uma edição, ficou realmente muito melhor que a do Stan Lee, o Stan Lee olhou assim, tá demitido. Botou outros caras lá pra terminar a história. Começa com o Bill Everett, que pegou trabalho ali de novo na Marvel, né? Começando com o Demolidor. Bill Everett, dizem que ele tinha um problema bastante com os prazos também, porque ele era bastante... À medida que eu fui ficando mais velho, ele gostava de uma birita, dizem, né? No que eu vi, o problema maior é porque ele tinha um emprego de 8 horas, noite, pra poder desenhar. E a carga que estavam botando pra ele desenhar, não dava pra... Ele não aguentou o tranco de desenhar naqueles prazos necessários, um tanto de coisa que tinha que fazer, porque meio que a pessoa... É o que eu ia falar, deputado, mas tudo bem, você já falou, não tem problema. Perdão. E aí entra o Hollywood, justamente porque o Bill Everett sai do projeto, e o Hollywood era um cara muito high level, assim, né? É um cara no nível do Kirby, só que o Hollywood já tinha toda uma aproximação com o estúdio de animação, com um quadrinho pra tira, esse tipo de coisa. Então o cara sabia que o Stan Lee tava tendo um processo ali que, por mais criativo que fosse, não pagava o suficiente, né? E ele caiu fora também por isso. Ele falou, olha, se é pra eu criar tudo aqui e não receber pro roteiro e arte, então um abraço, meu amigo. Tchau, tchau, né? E o outro ponto também que eu ia mencionar é que a autoestima dos desenhistas da Marvel nessa época não devia ser muito alta, porque, sim, o Stan Lee, ele, mais que ele tenha tentado depois, e demitiu todo mundo na época da Atlas, ele saiu tentando recontratar a galera, chamou de volta o Don Heck, Romita e os outros. Tentou trazer o Romita várias vezes recusando também. Sim, o que era contado é que ele meio que endeusava o Jack Kirby. Eu não lembro agora quem foi que falou isso, mas ele falava assim, não, o Stan Lee, pro Stan Lee, Jack Kirby tem que ser Jack Kirby, Steve Ditko tem que ser Steve Ditko e todos os outros tem que ser Jack Kirby. Sim. Don Heck falou isso aí numa entrevista, então... é verdade. Ele, como o Jack Kirby era um autor prolífico e ao mesmo tempo ele conseguiu meio que padronizar a editora na época, muitas das primeiras histórias, as páginas tinham o layout do Kirby, né? Então ele pegava esse mesmo plot resumido, fazia todos os layouts das histórias. Ele desenhava regularmente Quarteto Fantástico, o Gibi do Thor, e eu não sei qual era que era o outro, e aí os demais ele fazia só os layouts. Os artistas que estavam sendo chamados de novo pelo Stan Lee trabalhavam sobre os layouts do Kirby, então as páginas tinham a mesma dinâmica, a mesma força, né? E esse sinônimo de padrão de qualidade realmente foi enaltecido pelo Stan Lee nessa época. Mas tem um aspecto aí que a gente brincou no início do podcast, que esse esquema dos créditos para os artistas, editoras como a DC, na época, não davam os créditos. Tu tinha isso omitido na produção das histórias. E a Marvel passa a fazer isso como um diferencial para tentar atrair novos talentos para lá. Quer dizer, vou receber menos, mas eu tenho meus créditos nas páginas, né? Ele também começa a fazer isso, né? Também uma senhora autopromoção dele, já que ele sempre recebia os autoelogios nas capas e nas chamadas dentro das revistas. E ele também tava muito... A verdade é que era muito Steve Jobs da parada. O Wozniak era o cara mais talentoso, mas ele era o cara que sabia vender bem. Ele vendia... E ele... Nisso ele era bom. Vender o produto, vender os artistas. O negócio é que talvez o grande problema do Jack Kirby é que ele queria os créditos que o Stan Lee tava fazendo, mas ele não queria... A pessoa que ia lá, aquele excesso de alegria que o Stan Lee devia ter, que devia ser insuportável conviver. Porque... Eu acho que cai num padrão, né? A gente vê um padrão, assim, talvez de profissional, que você comentou aí do Steve Jobs, né? Steve Jobs, Bill Gates, um outro paralelo também, não sei quem assistiu aquele filme do McDonald's lá da Netflix, uhum. Que é o cara que criou... Batman. Você vê... algumas pessoas, por exemplo, o Stan Lee, ele não é, talvez, o gênio criativo, mas ele é o showman, né? Ele é o que faz ele consegue pegar aquela veia artística, né, das pessoas que estão em volta dele e transformar aquilo num negócio. O método não seja dos melhores, né? O método seja um método meio, digamos assim, que todo mundo acaba saindo meio pé da vida com ele, né? Todo mundo fica, em algum momento, tem alguma rixa com o Stan Lee. Olha... Então, talvez a maior falha dele seja essa questão de... Olha... Da forma onde que ele chega no... Pega aquele talento do artista e transforma aquilo num negócio. Ele meio que só vai passando por cima e vamos que vamos. Sim, é... Stan Lee... Perto do que, de quem tava mandando na DC daquela época, ainda mais... Agora eu tô esquecendo aqui o nome do cara. O cara lá da... O editor do Super-Homem. Que o cara era um carrasco e ele criou uma pessoa... Mort Weisinger era o editor. Perto do Weisinger. E o que o Weisinger, ele ainda teve a sua cria, chamada de Shooter. Stan Lee era um... Praticamente, assim... É... Level easy, perto desses dois. Mas o problema, que eu acho que... Uhum. O pessoal também saía brigado com ele, era como eu mencionei. O cara era um frenético. As pessoas às vezes queriam trabalhar e ele era o maluco que ficava, aí não, tem que ter festa hoje, tem que fazer isso aqui, tem que fazer o clube da Marvel. Parecia, assim, você vai lendo o História Secreta da Marvel, vai vendo a entrevista do pessoal naquela época, parecia que ele tinha uma ideia nova a cada 2 minutos e ele não parava quieto. Às vezes as pessoas... Então, e é o perfil desse tipo de pessoa, né? Por exemplo, recentemente eu vi também aquele do documentário do Spotify. São pessoas muito frenéticas, assim, sabe? E é difícil acompanhar esses caras. Agora tu imagina uma pessoa, assim, tipo... O Steve Ditko, que tem aquele perfil todo retraído, pra não dizer outra coisa... E mais tímido, mais misantrópico. E o próprio Jack Kirby, que é uma pessoa que não é exatamente um modelo de calma e paciência. Eu acho que eles aguentaram o Stan Lee até demais. Gente, o Kirby. Eu acho que no caso do Kirby ali, já que a gente tá entrando nesse aspecto, né, do quão pé no saco podia ser trabalhar com o Stan Lee, primeira coisa, né? Acho que o Stan Lee tem um mérito. Ele tem um mérito de ser um criador, no caso, uma pessoa com um perfil editorial que não era necessariamente só para quadrinhos. Essa postura de contemporaneidade dele, de estar em sintonia o tempo todo com assuntos do momento e procurar abordar eles, meio que pincelar nas páginas para a coisa estar tá hypada, assim, isso é quase um tino jornalístico, sabe? Então, esse é um mérito dele que não tem como tirar, essa contemporaneidade dele, né? Dele conseguir estar em sintonia com o que os leitores estavam procurando, com o que se falava, e mesmo superficialmente referenciar isso, tá? Mas os demais ali, no caso do Ditko, no caso do Kirby, eles tinham um ponto de vista, acho que, diferente do trabalho deles. Assim como o próprio Jack Kirby queria ser criativo, queria botar suas ideias no papel... Ele era um cara com 3 filhos pra criar com mais de 40 anos que sabia que aquilo ali era um fucking job, entendeu? Eu acho que o paralelo do jornalista é uma boa. E ele sabia que era um trabalho, sabia que se não era pra compensar aquilo ali, então não valia a pena. Então ele procurava se virar com o máximo que ele podia. E ele já tinha recebido portas fechadas antes. A DC tinha fechado as portas pra ele, quando tava com aquele editor antes lá. Ele já tinha ficado sem trabalho. Então era uma questão de sobrevivência pra ele, tá? Ele podia botar sua parcela criativa e ele estava pondo, mas era uma questão de sobrevivência. O Steve Ditko, por não ter uma família pra sustentar, ele tinha os seus princípios também ideológicos, né? Essas que podem até lembrar dessas discordâncias criativas, mas não foram os únicos fatores que levaram o Steve Ditko a se distanciar do Stan Lee, né? Tem esse aspecto da convivência também. O cara não tá mais com saco pra aturar isso. E o que a gente pode levar em conta, né? Desses dois criadores terem se distanciado. Esses aspectos somados aos outros que já foram levantados em entrevistas, artigos e etc. Eu acho que só durou tanto porque os dois faziam home office. Os caras tinham os espaços de trabalho deles, né? Porque o esquema do bullpen, ele funcionou até um determinado tempo, né? O próprio Jack Kirby, ele se muda pra costa oeste, né? Por questões de doenças respiratórias dos filhos deles também. Mas também pra não ter que lidar, né? Direto o tempo todo ali com o ambiente ali do Stan Lee. E o Steve Ditko, que já era um cara que tinha seu espaço de trabalho, né? Ele já foi cada vez mais se distanciando, né? Mas tu pode notar que com a saída dos dois... Esse próprio bullpen que tu tinha na Marvel e a entrada do Romitão, né? Do John Romita Sr. como funcionário, né? De carteira assinada ali. Já mostra que para outros, né? Valia a pena, mas desde que tivessem determinadas vantagens. É o caso do Romita Sênior. Ele sempre foi considerado pelo Stan Lee como um good soldier, né? Um bom soldado, porque ele tinha ali o plano de saúde dele, ele tinha carteira assinada, né? Ele impôs isso pro Stan Lee para entrar nessa parada, né? E eu acho assim que o Stan Lee também topou isso, não só sabendo que o Romitão era bom, né? Mas também porque ele pensou assim, ah, eu posso ter um funcionário com esse perfil, já que os outros topam trabalhar desse jeito. Mas eu acho que ele devia ter tido essa postura com o Kirby também. O Kirby que abriu mão, por exemplo, de ficar do lado do Joe Simon quando a Marvel pediu para ele, na justiça, defender a Marvel nos direitos do Capitão América, prometendo pro Kirby, não, tu vai ficar aqui conosco, tu vai receber mais, né? Ele sempre pensa, não, vou, tô aqui pra minha sobrevivência da minha família, né? Ele pegou também, não teve contrato, nunca teve carteira assinada, nunca teve garantia alguma da Marvel, sabe? Então, as coisas que o Romita acabou conseguindo, numa época, poderiam ter sido postas para ele também. Então, são coisas que eu acho que já mostram mais ou menos como que o Stan Lee via, né? O papel dele dentro da editora. E eu acho que a corporativização da Marvel também ajudou bastante esse abismo entre ele e os criadores aumentar. Porque o Kirby mesmo jurava, olha, cara, eu vou ser provavelmente o editor-chefe quando o Stan Lee tiver como publisher, né? Ele tá, cara, tá querendo se envolver com licenciamento aí pra cinema e tudo mais. Aí ele chama o Roy Thomas, que é uma decisão mercadológica acertada, até porque o Roy Thomas era jovem, já era da geração dos geeks, né? Entrando dentro do segmento de quadrinhos, eram caras que leram os próprios autores de quadrinhos e quiseram trabalhar na indústria. Então, ele tinha uma visão fresca, uma visão atualizada do mercado. Não era um cara de 30 anos atrás, né? No caso do Kirby, não demeritando de modo algum o trabalho dele. Então, o Jack Kirby já ficou ali, porra, né, cara? Nem assim, velho. Eu acho nem que assim. A passada de perna que deixou o Kirby com raiva não foi essa, não. Foi o Steranko, foi mais o Steranko. Porque o Steranko, se a gente for até... Eu fui ler os encadenados do Nick Fury da Salvati, você nota que ele realmente ele começou, como tu falou, pegando os layouts do Jack Kirby, parecia que ele tava só fazendo a arte final por cima. Aí, quando ele fica solto, dá uns roteiros pra ele. Chega o Jack Kirby, mas eu tô pedindo roteiro há décadas e você não deixa. Não, não, não, depois, um dia, você faz o roteiro, Kirby, pode fazer, pode ficar calmo. Provavelmente o Greg Kirby deve ter pegado um roteiro, o Stanley olhou assim, vale, que merda, parece Eternos. Então jogou fora e jogou assim, esse cara não. Não, porque... Desculpa, mas o roteiro do Jack Kirby é umas coisas tão assim que até hoje tá, tem DC Nauta discutindo sobre os conceitos da Quarto Mundo que ninguém... Você coloca três DC Nauta, os três vão discordar sobre o que o cara achava que era antivida. Vocês tocaram num ponto então, que vira e mexe Pode falar, Mike. Não é, a gente cair nessa questão de novo da gente estar falando assim, dois perfis totalmente diferentes, né? O Stan Lee, ele tem que tomar uma decisão de negócio, onde eu tenho que colocar aqui uma pessoa que ela é mais acertada, né? Mais, digamos assim, que tem esse ponto de vista de negócio, né? Que eu acredito que um editor-chefe tem que ter isso, né? E talvez o Jack Kirby ele tenha a veia mais artística, né? Tipo, por exemplo, assim, eu vou pegar um cara mais artista ou um cara mais com visão de negócio para trazer aqui para cima, né? Para esse cargo. Então a gente vê que, pelo menos assim, a minha leitura disso, né? Do que a gente está conversando é que a visão do Stan Lee sempre tinha essa questão mais de visão, ponto de vista de negócio, né? Então eu preciso trazer um cara com esse mesmo tino pra cima, né? E eu preciso manter o que aí não necessariamente dava certo, os artistas trabalhando mais nessa veia artística, né? Criando realmente o conteúdo em cima daquilo que, digamos assim, o ponto de vista de negócio trazia pra editora, talvez. Um outro ponto que, assim, é uma frase que eu já tinha visto no mercado publicitário, não sei se ela ainda é válida, que o pessoal falava que era mais assim, tipo, na criação diretor de arte vira noite, redator vira diretor de criação. Então, normalmente, assim, talvez o Stanley olhava assim, não, roteirista tem que ser editor-chefe, desenhista pra desenhar. Pode ter sido uma coisa dessa. Porque não só o Roy Thomas, ele substituiu Stan Lee como editor-chefe, como ele também saiu botando o Roy Thomas pra substituir ele em praticamente todos os quadrinhos da linha. Eu acho que ele substituiu nos X-Men, nos Vingadores, depois ele já foi pro... Acho que ele... Bonidor... Onde o Stan Lee ia sair, ele ia botando o Roy Thomas. O único que eu, assim, que a gente sabe que flopou foi no Homem-Aranha, que só ficou 5 edições. Já entrou o Jerry Conway no lugar. Mas ele realmente estava treinando o Roy Thomas para ser um sucessor dele. E ao mesmo tempo, como a gente mencionou antes, quem acabou ganhando, sim, as proeminências como entre aspas, direção de arte da Marvel com o tempo foi o Romita Senior, não Lee, então, ou não Kirby. Então também isso também estava meio que estressando o Kirby. É como se ele era o rei, mas não saía do canto. Eu ia comentar basicamente o que vocês já falaram, é um ponto de discussão que vira e mexe a gente tem lá no grupo com os ouvintes, né? Quem tem mais participação no sucesso do negócio, se é Stan Lee e trazendo para Homem-Aranha Steve Ditko, né? Mas aí tem o Jack Kirby junto nessa primeira leva. E eu sempre defendi que é um ponto assim de 50% de cada um dos lados, porque não adianta o cara ter um bom peixe e não saber vender, e não adianta o cara saber vender e não ter um bom peixe para isso, né? Então eu também acho, Mike, quadrinhos, tá? Eu faço quadrinhos, eu sei bem disso. Já trabalho com a editora lá de fora e faço meus materiais autorais para cá. Quando você trabalha com mais de uma pessoa num time artístico, é uma obra colaborativa. Nesse processo aí que tu tinha que estar sempre em cima do que o mercado estava querendo, seguindo demandas dos leitores, e o Stan Lee tinha uma grande sintonia nisso, ele conseguia perceber esses anseios, ele percebeu essa tendência dos leitores envelhecendo e lendo obras com temas diferentes do que outras editoras trabalhavam. Tu tem que ter esse tipo tu tem que ceder, né? Tu tem que entender que muitas vezes a tua ideia ela não vai ser única, exclusivamente imaculada ou inalterada. Ela vai se adaptar, né? E as obras da Marvel, elas não são 100% Stan Lee, né? Elas podem ter números discrepantes, mas não é 100% só um autor. Assim como a gente defende Jack Kirby, né? No meu caso, né? Mas eu não falo que a Marvel foi criada sozinha por ele. Todos os personagens, toda a mítica dos personagens, toda a aproximação com o leitor e com o mundo real parte do tino editorial do Stan Lee. E quando tu fica ocupado numa prancheta tendo que desenhar 8 revistas, ou melhor, desenhar inteiras 8 revistas e ainda esboçar outras 2 revistas e outras tantas, tu só tem que esboçar para outros desenharem em cima, tu não vai estar com tempo sabendo por que que fulaninho que mora no norte dos Estados Unidos leu a história e gostou porque tem a ver com o que aconteceu na cidade dele. Não, o Stan Lee tinha plena consciência disso. Por essa consciência que o Stan Lee, por exemplo, decide... Acho injusto? Acho, mas comercialmente falando, acho válido extremamente. Tirar Jack Kirby da produção do gibi do Surfista, quando saiu a revista solo, e botar John Buscema. Da mesma forma que ele fazer o personagem Homem-Aranha amadurecer e ganhar os perfis de dramalhão, de romance, que o John Romita Sr. traz da sua experiência com os gibis de romance para dentro do título do Aranha, acho também comercialmente uma ótima decisão. Entre tantas outras que a gente pode ficar aqui se lembrando. Mas são justamente decisões editoriais que muitas vezes um artista, por estar ali com todo o processo de desenvolvimento de uma história, ele não vai ter tempo para se preocupar com isso. Se a revista vai ter que ter 2, 3... Só também mencionando que bem ou mal... O Lee também... não sei como dizer isso sem parecer que eu estou ofendendo os dois. Mas... À medida que os anos 70 iam se aproximando, tanto a forma dele de escrever como a forma do Kirby de desenhar estavam saindo de ser o auge de inovação que era no começo para ser algo mais, entre aspas, datado. Estavam vindo autores novos, com novas ideias, com mais inovação. O Stan Lee também, ele aproveitou esse momento também para sair. Ele conseguiu botar lá, pelo menos fazer 2 sucessores bons, que era o Roy Thomas e o Jerry Cohen. Depois, assim, a gente viu que todas as vezes que tentou voltar, a coisa ou ficava muito datada, ou ficava ruim mesmo, não dizer outra coisa. Enquanto o Kirby, ele continuou meio que tentando fazer os quadrinhos que pareciam o mesmo quadrinho do final dos anos 60, ainda no final dos anos 70 e 80. Então, meio que eles foram um caso também de dois artistas que eram muito geniais na época em que eles estavam no auge, mas não envelheceram tão bem assim. Até porque, assim, as histórias do Stan Lee, muitas coisas que são datadas que a gente tem que... com aqueles termos de, não, tem que olhar o contexto da época pra aceitar isso aqui e tudo mais. Embora muita coisa também fosse, entre aspas, inovador, ou até uma desconstrução do conceito vigente na época, como o próprio Homem-Aranha, se a gente for comparar com o padrão de super-heróis que era os da DC na época. Em termos de personalidade, estilo, até mesmo... uma máscara que cubra o rosto inteiro, indiferente daquelas máscaras dominós que eram padrão. Então, também tem isso. Eles meio que, com o tempo, eles começaram a ser engolidos por sucessores que pegaram mais o zeitgeist da época. E, no caso, que a gente podia ver daquela época, primeiramente, o Roy Thomas, o Neil Adams lá nos X-Men e o Jim Steranko no Nick Fury. Sim. E só retomando daí, a gente abriu esse grande parênteses, né, dessa discussão aí sobre o Stan Lee e os outros criadores. Ele, então, lançou ali o Quarteto Fantástico e foi um grande sucesso ali de popularidade. E em seguida a gente teve aí Hulk, Thor, Homem de Ferro, X-Men, o Homem-Aranha também, né? E muito disso estava vindo nessa diferenciada que o Paulo acabou de comentar, por exemplo, o Homem-Aranha ser o herói adolescente com os seus problemas, né? Os X-Men eram rejeitados pela sociedade, o Hulk tinha aquela dualidade meio ali de o médico e o monstro. Ele trouxe esses defeitos, os personagens com defeitos e problemas que até então, de um modo geral, a gente não via na DC, onde os heróis deles eram praticamente deuses, né? E isso conversou muito com o público que estava acompanhando os quadrinhos na época. Provavelmente esses detalhes aí foram um dos responsáveis aí pela aceitação do público, assim, pela grande aceitação, pelo sucesso que fizeram. E tinha essa ideia, né, do Stan Lee conversar com coisas que estavam acontecendo na época também. Não só para dar uma base ali para a história, por exemplo, ali no começo dos anos 60, o pessoal tinha muito a ideia da radiação, né, como um negócio quase místico, por causa do medo da guerra nuclear, da época da Guerra Fria. Então, quase tudo que acontece ali na parte de ciências tem a ver com a radiação, né? Mas, além disso, ele explorava outros temas. Então, trazendo aqui pro Homem-Aranha, quando tava tendo a guerra no Vietnã, o Flash foi pra guerra do Vietnã e teve uma comoção ali entre o núcleo de personagens do Peter Parker, né? Quando estourou uma grande onda de protestos em universidade, a gente viu aquilo acontecendo nos quadrinhos também, e até mesmo outras discussões, né? Eu acho que a mais clara é a dos X-Men, que tem a ver com o preconceito, seja por racismo ou até mesmo homofobia, e que o pessoal até hoje faz o comparativo ali, né? Que os dois líderes dos mutantes, o Charles Xavier e o Magneto, são paralelos ali do que era o Martin Luther King com o Malcolm X. Então, eu acho que essa é uma visão bem interessante para você trazer ali também para os quadrinhos naquela época, dar essa diferenciada e ao mesmo tempo atualizada com o público. E daí, puxando aqui pra gente do Aracnofan, a gente tem um podcast bem interessante com esse tema, que é, acho que é o Homem-Aranha através da história, alguma coisa assim, em que a gente traça aí diversos paralelos das histórias, o que estava acontecendo na época no mundo e que refletiu nas histórias do Homem-Aranha de uma maneira ou menor ou maior, né? E daí, então, ali pro final dos anos 60, daí o que vai tomar um pouco a década de 70, o Stan Lee, ele começa a trabalhar os personagens da Marvel como um negócio multimídia. Então começam a surgir os desenhos animados dos personagens, as séries, né, dos anos 70, trazendo aí a do Homem-Aranha produzida nos Estados Unidos, né, em 77, e teve a do Spider-Man, também que é dos anos 70, é a série japonesa, e que uma grande sacada do Stan Lee é deixar o personagem ser adaptado para a cultura japonesa, né? Para que ele pudesse ser mais aceito ali pro, naquele meio, naquela cultura, em vez de só reciclar a história no modo que ela havia acontecido no Ocidente, ele deu total liberdade pro estúdio que produziu o Homem-Aranha no Japão de criar o Homem-Aranha à maneira japonesa. Também acabou sendo um sucesso relativo ali na época, né? Inaugurou os grandes robôs pilotados pelo herói. Mas não foi só o Spider-Man. É válido mais uma vez reforçar a questão da visão do Stan Lee para as coisas, né? Porque até então, quando foi apresentado lá para a mesa diretora lá da Marvel sobre esse projeto do Spider-Man, todo mundo criticou, né? Até o momento em que o Stan Lee se manifesta, assim, não, essa ideia é ótima, vamos seguir com ela, e todo mundo elogia na sequência. Então eu acho que é que o grande mérito dele, na verdade, é essa visão que ele tinha para as coisas, né? É, de conseguir enxergar o potencial no mérito de outras pessoas. O grande mérito era que todos os funcionários eram muito baba-ovo dele, inclusive quando eram coisas que ele tava meio senil. Tipo aquela história dos anos 70, fazia tempo que ele não tava mais, assim, lendo os quadrinhos, aí ele tava passando pelo bullpen e viu uma página assim, aí... Olha que coisa estranha, gente. Por que que o Homem de Ferro está sem nariz no capacete? Aí o pessoal olhou assim, meu Deus, agora ele quer que tenha um nariz. Aí lá foram lá desenhar o nariz por cima de todos os quadros para o Homem de Ferro agora ter uma armadura com nariz. Passa um ano depois, ele passa de novo, vê assim, olha que coisa ridícula, por que vocês colocaram o nariz num capacete? Pra que isso? É, mas eu acho que esse exemplo aí já dos licenciamentos mostra muito também que o Stan Lee, ele estava galgando degraus. Ele não estava só olhando o posicionamento dele como editor. Ele estava querendo ir... Lembra lá do início quando eu falei, não quero nunca ser o perdedor, não quero ser o cara que não foi longe, quero estar em evidência, tudo isso. É o que está rolando aí. Ele percebeu realmente que a grana estava vindo dos licenciamentos, estava vindo do show business. Ele acaba subindo dentro da editora para ganhar relevância, porque lembre-se, a Marvel foi vendida várias vezes. Martin Goodman acaba vendendo e o Stan Lee não fica sabendo da negociação, né? Na primeira venda, né? Daí depois a Marvel muda de dono novamente. Como eu falei, essa corporativização da Marvel acaba botando o Stan Lee num processo de se tornar relevante, porque as pessoas esquecem que ele era funcionário do Goodman como o Jack Kirby. Aliás, o Jack Kirby nem funcionário era, ele pegava trabalhos com o Stan Lee, né? Mas ambos tinham que prestar contas, de certa maneira, pro Goodman. Então, no momento que a editora muda de chefe, o Stan Lee precisa se tornar significativo dentro daquela empresa. Porque assim como os artistas podiam ser descartados, ele também poderia. Então ele começa a se tornar meio que a identidade visual da empresa. A ponto de não ser mais necessário lá e conseguir números maiores para se tornar relevante fora da empresa. Também tem outro, né, contexto que durante todo esse... A gente não pode esquecer que durante todo esse tempo, o grande objetivo de vida dele era se livrar dos quadrinhos. Ele nunca conseguiu. Que pena. E ele, assim, como a gente falou, ele conseguiu nos anos 70, mas nos anos 60 ele já estava tentando e negociando licenciamento, tinha os desenhos desanimados, tinha aquele desenho do Aranha 67, e ele se aproximava de universitários, ele fez amizade com cineastas de fama média. E queria, porque queria se inserir no cinema. Eu não duvido que ele falava com porrada de editor de de livros. Olha aqui, ó, eu consegui aqui, eu escrevi aqui uma história aqui, um romance aí. É um romance do Homem-Aranha? Não, é um romance aqui de duas pessoas genéricas aí. Ah, não, quero um romance do Homem-Aranha. Ah, o cara, ah, droga, isso aí eu não quero escrever, não. Eu devia acontecer essas coisas, sim. E tem uma passagem que eu acho engraçada que tem na História Secreta da Marvel... E ele queria porque queria, assim, tipo, ele fez amizade com o diretor e queria porque queria ficar o pé dele em Hollywood pra se largar os quadrinhos e se tornar também um roteirista de cinema. Na cabeça dele, ele ia trazer com ele o Jack Kirby, e o Jack Kirby ia ser o desenhista dos Storybirds. Fico imaginando a felicidade do Jack Kirby mudando de emprego, mas continuando trabalhando com o Stan Lee. Essa era a consciência dele, né? De que ele não funcionava sozinho, né? Sim, que... Era a consciência dele de que ele conseguia administrar os talentos que estavam junto dele. Aquelas pessoas faziam parte do sucesso que ele estava tendo, né? É. Uma outra parte da multimídia que eu acabei esquecendo de comentar ainda do Homem-Aranha é que também os programas infantis lá da Electric Company, né? Mais uma mídia ali do Homem-Aranha sendo agora na TV ali, num programa infantil para criança que estava sendo alfabetizada. Então, ele tava montando esse leque, né, dos personagens dele aparecendo em outros formatos de mídia. Acabava que o Homem-Aranha tinha esse destaque por ser... O personagem de maior sucesso ali da Marvel. Quadrinhos, ainda, eu não me recordo agora se foi no final dos anos 60, mas já nos 70, a gente falou que ia falar do Comic Code Authority, né? Foi quando ele peitou o Comic Code, porque teve uma encomenda ali do governo para uma história do Homem-Aranha que falasse sobre drogas, né? Mas fazendo uma campanha anti-drogas. O Stan Lee fez, só que a história não passou pela censura, porque aparecia ali o Harry Osborn fazendo o consumo de drogas, apesar de todo o discurso anti-drogas que a história tinha. A revista do Homem-Aranha saiu, então, sem a aprovação do selo, né? Como se fosse, ó, não indicamos essa revista para jovens leitores. E a revista vendeu mesmo assim. A história entrou para um dos clássicos aí do Homem-Aranha, e depois disso, eles precisaram rever alguns dos termos que eles colocavam ali no selo, né? Pra ser vistos poderem sair com o selo. Assim foi indo. Sim, ele trabalhando nesse... Foi, teve isso aí a DC olhou pra isso aí. Ah, vendeu? Então vamos dobrar a aposta. Aí tacou o Ricardito tomando heroína na capa. descrição pra quê? E eles foram seguindo, então, nas próximas décadas com os licenciamentos. Foi saindo cada vez mais desenhos dos personagens. Nos anos 80 teve o Atari e daí teve o Homem-Aranha, que foi o primeiro personagem da Marvel a sair num videogame também. Mais um fruto aí dos licenciamentos. Conforme novas mídias foram surgindo, eles sempre foram dando um jeito ali de tá encaixando os personagens da Marvel, né, pra atrair um novo público, ou de repente renovar um público que já conhecia dos quadrinhos e tava ali agora no... outra mídia. E eu lembro, assim, deles ainda bem ativo nos anos 70, ainda nos quadrinhos, né? Mas eu acho que nos anos 80 ele meio que deu uma sumida dos quadrinhos, Que nos anos 70 ele também, ele começou a ser... os anos 70 eu acho que foram prolíficos em desenharem ele como os vilões das histórias. Ele era o Frank Flushman, no Senhor Milagre do Jack Kirby. Ele foi um empresário mala que queria que o Aranha fizesse o Aranha Móvel. Ele também era um palhaço que estava comandando lá os vilões do Warlock e do Jim Starlin. Era só a galera que tava assim, com até a garganta desenhando ele, as histórias só esculhambando. A gente não mencionou, mas vale lembrar que o Jameson, o estilo de chefe J. Jonah Jameson, era uma caricatura do Stan Lee também, né? Ah, isso aí, eu acho que não, eu falei, foi no Marvel 66 do Steve Ditko. E o Steve, tem pessoas que brincam que dá pra você pegar essa parte do Peter Parker começo e dizer que aquilo ali era como o Steve Ditko se via, até porque o Ditko se desenhava como Peter Parker. Era um freelancer que um dia lá chegava, aí chavecava a secretária e entregava para um chefe mala que queria novos e novos desenhos do Aranha. Mas aí, então, nos anos 80, ainda focado nessas produções fora dos quadrinhos, ele bem convenientemente pede para Marvel abrir um estúdio lá em Los Angeles, porque ele queria mudar para lá, e falou, por que não tentar, né? E que ele queria, então, tá focando nessas produções para TV e cinema. E, bom, como eu disse, ele fica meio off, assim, dos quadrinhos de uma forma geral. Obviamente, ele ajudava ainda em decisões nas revistas mensais. A Marvel sempre usou o nome dele, né? Nos títulos ali aparece Stan Lee apresenta o Homem-Aranha, Stan Lee apresenta o Quarteto Fantástico. O que ele continuou bem ativo foi nas tiras de jornais, né? porque ele começou as tiras de jornais do Homem-Aranha em 77. Se não me engano, era daí ele com o irmão dele que desenhava, né, o Larry Lieber. E ele continuou escrevendo ativamente as tiras de jornais. E nos anos 80 ficou marcado daí pelo o casamento do Peter com a Mary Jane. Ele queria casar os dois nas tiras. O pessoal pediu pra ele segurar um pouquinho pra poder direcionar as histórias das mensais pra isso também. Então teve ali o casamento duplo, tanto nas tiras de jornais quanto nos quadrinhos. E teve daí o grande evento no Shea Stadium, o estádio lá de Nova York, que foi onde aconteceu o casamento do Homem-Aranha na vida real, né? Levaram atores lá, um cara fantasiado de Homem-Aranha, uma Mary Jane. E quem casou eles, fazendo ali o padre da cerimônia, foi o Stan Lee. Eu consigo imaginar o Steve Ditko no porão secreto dele assistindo isso pela TV e quebrando a TV. E nada, ele tava lá no estádio comendo um cachorro quente. Não, a parte que não dá pra acreditar não é o Steve Ditko estar lá. É o Steve Ditko estar rodeado de seres humanos. Devia ser uma coisa que devia ser um pesadelo pra ele. É, né? Aí, assim, tipo, tu foi falar esse negócio, do jeito que tu falou, parece até que a Marvel, assim, não, vou fazer uma preparação de um ano pra fazer todo um contexto pra eles se casarem. Aí tu vai ler a história do casamento, é o Peter, pô, cara, tô entediado, o que que eu vou fazer hoje? Ah, quer saber? É, Mary Jane, quer se casar comigo? 3 meses depois, estão casados. Como diria no, relembrando de novo, Feira da Fruta... É, já que ele foi, né, o que fez a cerimônia, esse casamento não prova nada. É, porque, porra, eu te falar, velho, não vale mais nada, cara, mesmo. Eles nem namorados eram, já apuraram direto pro casamento, cara, foi muito esquisito. Criando tendência, né? É. Eles teria sido uma história muito mais honesta se simplesmente tivessem dito que o Peter e a Mary Jane tinham ido pra Las Vegas, aí se bebedaram, aí quando acordaram, estavam casados. Não pode, tem bebida, daí não pode. Ah, é mesmo, como isso que coube. Eles se bebedaram com suco de limão. Bom, e aí nos anos 90, a Marvel entrou naquela crise, né, de quase falência. Tem que mencionar que a saída dos autores da Image, ou pra Image, foi culpa do Stan Lee, tem que mencionar isso. Por favor. E tava lá, certo. Tava lá naquela época, eles já estavam começando a virar superstars, o Rob Liefeld, o Mark Fallane, o Jim Lee, estavam todos ganhando dinheiro pra caramba e tudo mais, que eles já tinham. Eles tinham escutado todo o papo do Frank Miller, do Neil Adams, e tinham começado a exigir mais dinheiro e mais royalties e tudo mais. Aí numa entrevista lá do Rob Liefeld na televisão, aí a entrevista era o Liefeld, o Mark Fallane e o Stan Lee. Aí o diretor lá, o entrevistador lá, o Jô Soares dele, chegou. Faz um personagem aí pra gente, vê. O cara chegou. Aí ele foi lá e criou o personagem lá, inventou um nome bem Image dos anos 90. Ah, esse aqui vai ser o Overkill. Era o do Rob Life falando. Aí o Stan Lee olhou pra câmera e disse: vocês viram? Eu tô aqui também, ó. Eu criei também esse personagem. Eu também sou o criador dele, viram? Vocês viram? Aí nessa hora, dá pra você ver, o Rob Life e o Mark Fallane. Fudeu, a gente vai virar o Jack Kirby 2 aqui. Eles fugiram pra Image no dia seguinte. Não, o Life fala com o meu advogado. Ele diz assim, nesse vídeo, ele falou assim, fale com o meu advogado. E aí o Stan Lee para, né, com a brincadeirinha. Mas o próprio surgimento da Image, gente, acaba sendo também um reflexo da política. Não digo que possa ter sido negligente do Stan Lee, mas de pensar mais da autopreservação dele. Porque quando o Stan Lee ascende para o conceito de publisher, para não peitar os novos patrões e continuar sendo relevante, em momento nenhum ele briga por uma política de royalties para os autores. Em momento nenhum ele contesta a editora para devolverem os originais para eles, sabe? Ele só fica preocupado com o lado dele. É, que foi então, o que você pontuou anteriormente, né? De que, como, assim como qualquer outro artista podia ser demitido, ele também poderia, mas, né? Mas, assim, a questão... O que eu acho que o Daniel HDR tá querendo mencionar é que, tipo, naquela época já tinha um Neil Adams na vida que já tava brigando, querendo fazer um sindicato. Exato, que não tinha nada a perder porque trabalhava com as duas. Então, é o que eu quero dizer. No momento que tu tem isso acontecendo com a Image, E uma das coisas também que fez os artistas da Image ficarem isso é não só eles terem essa ficha caindo aí, como o Paulo falou agora há pouco, mas também o fato de que eles queriam ser bem-sucedidos com as criações deles e eles não tinham participação. A Marvel não devolvia os originais, ainda tinha um bocado de regra, tinha leilão das artes, que os caras ganhavam só uma parte do leilão. Sabe, todas essas coisas aí são eco de uma política junto aos artistas com a Marvel que se perpetuava desde os primórdios. Que no momento que tu tinha alguém que teve um momento que sim, lembrou-se de acreditar os artistas, de passar trabalho para eles, de dar liberdade criativa e tudo mais, quando pôde ter uma oportunidade de repente para melhorar a situação dele, simplesmente não fez nada. Então assim, ele é, cara, é o que eu falo, eu não condeno totalmente, porque ele estava tentando se preservar, talvez fosse o modo como ele foi criado, o modo como ele encarava a vida, sabe? Mas é brabo você ver esse tipo de coisa acontecendo, não dá pra culpar, sabe, situações como a da Image, ao mesmo tempo até que foi lembrado por um bate-papo que a gente teve semana passada sobre o Stan Lee, num outro canal chamado Nerd Cult, uns amigos meus me chamaram pra participar, foi bem lembrado, a Image talvez não tivesse surgido se não tivesse acontecido tudo isso. Mas, sabe, quando você vê tudo que o Kirby passou, que o Ditko passou e tantos outros autores que ficaram sem ter esse reconhecimento, e alguém que estava vindo do mesmo nível que eles ascendeu e não tentou olhar por esse lado aí também, pega muito mal, né, gente? Não tô crucificando ele não, mas pega aí, mal, sabe? Pega diria muito que não é mal. Nem isso, a questão é que teve todo, até chegar na Image, não foi só o Neil Adams, também teve todas as brigas que envolveram, cara, agora sumiu o nome aqui, o criador do Howard e o Pato. Sigurd Schuster. Stanley também já teve, mas o criador do Howard e o Pato, que também era um que batia muito. Sim, o Gabber. Muito nisso. O próprio... Além do fato de que quando Merv Wolfman e George Pérez começam a trabalhar com os Titãs, eles foram os primeiros artistas a se usufruírem da lei de royalties, que a própria DC, depois do incidente com o Superman lá, com a família de Sigurd Schuster, né? Com os criadores, o qual o Neil Adams encabeçou para tentar ter visto, né, os direitos deles, né, na adaptação cinematográfica. A própria DC muda sua política, né, junto e institui além de royalties. E a Marvel, mesmo com o Jim Shooter, aí a gente tem que dar crédito para ele de tentar ver isso aí, eles acabam obrigando o Shooter a botar uma política de participação, de bonificação, não é nem de royalties, né? De momento que tu daria royalties, tu estaria dividindo os créditos criativos com eles, então eles davam bonificações por personagem criado, por números de exemplares vendidos, nunca era royalties, né? Então, a Marvel sempre teve atrás nessa corrida de reconhecimento dos seus colaboradores, né? Eu acho que só esteve à frente nos anos 60, aí depois foi indo para trás. Mas também a gente tem que lembrar que o final da década de 70 e início da década de 80 eram duas visões completas. E nos anos 60 e 70, a gente tinha uma visão de que a Marvel era, entre aspas, mais progressista e liberal na própria tipo de arte, enquanto a DC era uma coisa mais conservadora. Os caras eram obrigados a ir trabalhar de terno e gravata, enquanto na Marvel não tinha essas coisas. Sim. Aí quando chega o final dos anos 70, você tem um cara que é extremamente controlador e conservador, que é o Jim Shooter na Marvel, e você tem a Janet Kahn, que tava praticamente, teve um trabalho de limpar a casa. A primeira coisa que ela fez, basicamente, foi ter que limar tudo que não vendia. Pronto, ela foi o que o James Gunn, ela fez na década de 70, que o James Gunn tá tendo que fazer agora, que é cortar a carne todinha e recomeçar do zero. E botar e fazer todas essas políticas de royalties e conseguir chamar os artistas de volta e tudo mais. Não, e não que ela tenha sido perfeita em tudo, mas aquilo ali foi meio que cimentou os clássicos que a DC teve nos anos 80 e a própria criação da Vertigo. Ouvinte, vocês estão vendo aqui que a gente tá fazendo um episódio que pra falar sobre os 100 anos do Stan Lee, a gente tá tendo que falar de um monte de outras pessoas que trabalharam e não trabalharam com ele. Sabe por quê? Porque a gente tem que contextualizar, porque o Stan Lee é fruto da época dele, né? Então, não tem como... A gente pode até achar, assim, que ele tem um papel essencial, ele teve em muitos aspectos, em outros ele foi um ser humano falho. Assim como o Kirby também tinha os defeitos dele, Ditko tinha os defeitos dele, todo mundo, sabe? Então, é legal a gente olhar com esse lado mítico, tudo, mas se tu for olhar, eles são figuras que estão num aspecto que tem tanta falta de informação, de incoerência cronológica, e no fim, os pesquisadores, eles acabam tendo que complementar as lacunas e acaba tendo muito postura de passionalidade, sabe? Você acaba adotando sempre um lado, você acaba sempre privilegiando uma história em detrimento de outra. Então, realmente é muito tênue. A gente pode até pensar assim, nossa, o Stan Lee criou o universo Marvel. Não, não foi só ele. Stan Lee foi um visionário? Sim, foi um visionário. Se a gente for lembrar, em 2000, ele estava fazendo os primeiros webcomics, cara. Tu tinha lá Stan Lee Media. Assim como ele também teve envolvido com reality show, assim como ele também teve envolvido com diversas outras coisas, tudo para enaltecer não só o que ele ajudou a desenvolver, né, como mídia pop, mas também a figura dele, porque era um sistema de autopreservação daquele molequinho lá dos anos 30, 20, que nasceu no meio da pobreza e falou, não vou mais e passar por isso. E bem ou mal, a gente também tem que admitir uma coisa que... Sim, por mais que tenha, entre aspas, não trabalhado pela autopreservação e não ter ajudado tanto quanto poderia ajudar, em ou mal, tipo, o que ele conseguiu acumular de riqueza na vida, embora ele seja mais rico que nós quatro juntos, em muitos múltiplos, não chegava a um cachê do Robert Downey Jr., sei lá, no Homem de Ferro 2. Então, ele não, assim, perto da indústria que ele ajudou a criar, não estou dizendo que ele criou, ele ajudou a criar, e ele batalhou muito para que isso fosse pro cinema, assim, por décadas. Então, e chegou no final, o reconhecimento dele era fazer aqueles cameos na prática, porque dinheiro para valer mesmo, e quem tava ganhando eram os atores, era o Kevin Feige, era a Disney, então também tem isso. E outra coisa dos anos 80 que chega a ser uma curiosidade, como eu tava falando que ele tava batalhando pra levar os filmes pro cinema, ele continuou batalhando. A gente tá falando, Hulk do Lou Ferrigno dos anos 70, aí nos anos 80 ele foi tentar levar mais filmes. Chegou a conseguir aquele filme do Capitão América, dele de motocicleta e tudo mais. Mas um que é curioso a gente pensar considerando o contexto atual, e ele chegou na Disney... Com o projeto do filme do Homem-Formiga, os produtores riram da cara dele e disseram que o conceito era ridículo, mas gostaram da ideia de ter um cara que encolhia. Aí veio o querido encolhia as crianças. Ele chegou com a, eles pegaram simplesmente só a ideia, um cientista que encolhe e mudaram o resto. Hoje em dia, Homem-Formiga vai ter o terceiro filme com o grande vilão da fase, nova fase da Marvel e por aí vai. Chega a ser irônico. Pois é. Isso que o HDR puxou aí é importante falar, porque realmente existe muito passionismo envolvido nessas grandes figuras como o Stan Lee. E eu mesmo já fui uma dessas pessoas que sempre comentava que o Stan Lee era o gênio inquestionável, né? Mas a gente vai amadurecendo, vai vendo as coisas como são, o mundo como funciona e... Acho que foi até o Presto que puxou isso no cast que a gente fez sobre o Homem-Aranha através da história. Era bem isso, né? Que não existe um homem à frente do seu tempo, porque todo homem é fruto do seu tempo, né? As pessoas têm os seus acertos, têm os seus defeitos. A gente gosta mais de mostrar os nossos acertos do que nossos defeitos, né? Então é por isso que a gente sempre vê essa parte boa do Stan Lee, porque... É o que é mais fácil de mostrar e é o que ele queria mostrar pra gente também. E é muito fácil simpatizar com a figura lá do velhinho sorridente, gente boa que aparece ali nos filmes, né? Mas é sempre bom lembrar que, assim, muitos defeitos existem nessas pessoas e que elas, ao longo da vida, assim, podem ter feito coisas pra outros que, quando a gente olha, para pensar assim... Não foram atitudes muito legais, muito bacanas, né? Mas pode falar, é Mike. É aquela máxima, né? Não é aquela frase, né, que dizem, né? Não conheça os seus heróis. Que a frase exato. Que o Mike ia falar era aquela. É muito fácil simpatizar com um velhinho sorridente por num cameo de 8 segundos. Difícil é ter que aguentar ele 24 horas por dia. Pois é. Bom, só retomando aqui mais ou menos nossa linha cronológica, né? Nos 90, a Marvel entra em crise, começa a vender os direitos dos heróis lá para ter as produções e tentar ali uma sobrevida. O Stan Lee participa um pouco dessas decisões de negócios, né, da empresa, é porque ele tinha essa visão marqueteira, né, como a gente já bem definiu aqui. Então foi quando começam a pipocar aquelas séries ali que a gente via do Homem-Aranha dos anos 90, veio o Quarteto Fantástico, tudo mais. No final dos anos 90, ele cria a Stan Lee Media, que era a ideia de ser um estúdio de criação, produção e marketing de super-heróis, mas que posteriormente descobriu que tinha algumas ações ilegais acontecendo ali por parte de um dos executivos, que era o Peter Poe. Então a empresa precisou fechar, mas é importante dizer que o Stan Lee nunca... Não foi provada nenhuma participação dele no esquema, né? Tudo dá a entender que o nome dele estava sendo usado. E eles produziram, como o Daniel falou, ele começou a produzir essas webcomics quando a internet ainda era mato. E nos anos 2000 aí começam a bombar os filmes dos heróis da Marvel, né? E eu acho que daí que ele começa a ficar famoso para um novo público, né? O público do cinema, que era sempre o velhinho que aparecia nos filmes da Marvel, começando ali por X-Men, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, até virar o MCU. Eu acho que no MCU mesmo, que tá bem cravada a cara do Stan Lee como a cara da Marvel, ele praticamente, apesar dele ser um humano, ele foi o mascote da empresa, né? Por muito tempo. Eu acho que a exposição dele no MCU só fortaleceu isso. E em 2004, ele tem a Poe Entertainment, que é a empresa dele que produz, acho que uma das produções mais conhecidas dela é aquele Quem Quer Ser um Super-Herói, que era o reality show que ele fez, que ele saía pra conhecer, entrevistar algumas... Ele não, né? Tinha um apresentador e o Stan Lee meio que acompanhava de longe ali, que acompanhava pessoas que eram... Que tinham, entre muitas aspas, poderes especiais, né? Tinha um cara que ele conseguia conduzir eletricidade, outro que, sei lá, ficava 10 minutos com a respiração presa debaixo d'água, umas coisas assim. Vocês chegaram a assistir esse reality show dele? Não, eu não quis arrancar meus olhos. Sim. Não, mas depois, cara, que tu vê, cara, depois que tu divertido. Vê, véio, depois que tu vê show de calouros com o Silvio Santos, você vê isso aí fácil. Eu vi alguns episódios, meio divertidinho, mas nada que me prendesse a nível, eu não posso perder um episódio disso. Mas era reality show no começo dos anos... Porque assim, a gente fala reality show, a gente já imagina hoje em dia um Big Brother da vida, mas era mais aquele lá do carequinha que penhora as coisas, era uma coisa mais assim. É, era um negócio meio... Eu vi um episódio, né? Desse, eu vi um episódio desse que o cara tinha um original de uma tira do John Romita Sr. E aí ele levou pra avaliação e os caras foram atrás do Stan Lee. E aí ele conhece... Do Trato Feito. É do Trato Feito. É mais uma coisa assim, uma coisa mais episódica. Não tinha uma competição que chegava... Você tinha que acompanhar a temporada inteira pra saber quem ia ser o campeão. Não, digamos assim, é episódio com começo, meio e fim, né? Não, realmente não tem essa sequência, não tem essa questão de eliminação, nada disso. Ah, pode até se listar aqui essas coisas, mas é o que eu digo, assim. O Stan Lee, no momento que ele não tá mais na Marvel, que ele inclusive entra contra a Sony pra tentar... ter direito à parte da bilheteria, que ele faz um acordo, né, por baixo dos panos ali, para ter produtor executivo das produções futuras. E aí, consequentemente, ele não reconhece, naquela entrevista para a BBC de Londres, que o Stan Lee é o co-criador do Homem-Aranha, para não ter que dividir o quinhão. Todas essas coisas mostram ali que ele já mais velho, ele estava pensando mesmo na perpetuação do nome dele, assim. Que os demais ali, se eles tivessem feito o deles, se eles estivessem batalhando deles, ele não iria se meter. Mas é outra coisa também que me faz pensar, assim, sabe? Será que ele não podia ter procurado a família do Kirby quando ele entra, a família do Ditko, ou o próprio Ditko, quando ele entrou contra a Sony, sabe? Ele não poderia ter procurado também a família do Kirby no momento que houve a tentativa para reaver os direitos ou para incluir o nome do Jack Kirby dentro das produções da Marvel? Aí, assim, essa é a questão. Pode ser que talvez ele não tivesse, como você falou, ele tem aquele instinto de autopreservação dele, a gente não sabe também, eu quero garantir primeiro o meu, se eles quiserem seguir, que sigam, mas podia ter seguido, podia ter se cagado de medo de ir atrás da família e levar uma porrada dos caras, e se saber, com o perfil dele, assim, a questão é essa, tipo, se você for lembrar, depois que aquela briga que eles tiveram nos anos 70, eles realmente ficaram, poucas vezes eles foram se falar de novo. Uma das vezes foi que, acho que um dos dois estava numa entrevista e o outro ligou pra esculhambar e começou a ter uma discussão ao vivo, então não era não tava tendo uma relação. Sim, aí, assim, pode ser complicado, os caras não... Quem é que garante que a família do Kirby até hoje não culpe o Stan Lee por algum problema de saúde que o Kirby teve? Eu acho bem complicado. É por isso que eu comentei, assim. Assim como a gente lembrou do centenário do Kirby, e teve o centenário também agora do Stan Lee e de tantos outros autores, a gente está entrando num aspecto que as lacunas acabam sendo completadas, né? E a gente sempre vai ter pontos de vista distintos. A gente tem que lembrar que o Stan Lee, ele ajudou a popularizar, talvez, o gênero de super-heróis no momento que ele trouxe para o inconsciente pop. Mas é lógico, a gente pode pegar exemplos de outras editoras, da própria DC mesmo, e lembrar que isso ocorreu também. Mas acho que o Stan Lee conseguiu dialogar com o público adolescente, com o público adulto. Ele conseguiu botar um pouco da contracultura que tu tinha no quadrinho underground, no quadrinho de super-herói. Né? Isso ali no início, em que ele ainda estava envolvido no processo editorial. Então isso aí é um mérito dele muito grande. E ainda nos anos 2000, o Stan Lee foi convidado para participar de um evento ali da DC, que era o Just Imagine. Paulo, você quer comentar o Just Imagine, já que você estava, antes da gravação, você estava trazendo novidades aí sobre esse evento? É que chamaram o Stan Lee, a DC queria que ele fizesse os personagens da DC no estilo dele. E assim, tipo, eu já vi fanfics que pegavam os personagens da DC e marvelizavam bem melhor do que o que ele fez. Mas o primeiro, primeiro foi o Super-Homem. Ele fez um Super-Homem mais... Sim, foi o que ele mais pegou os elementos que já tinham de lá. Pegou, continua sendo alienígena, continua sendo Clark Kent. Aí eu acho que chegou um editor, uma pessoa com bom senso, falou: não, cara, é pra mudar. Pega só o nome e foda-se o resto. Aí o Batman já era um boxeador ex-presidiário que se vestia que nem um morcego mesmo, com uma cara de morcego, sem ser um capacete. A Mulher Maravilha tem a ver com os Incas. Até depois pegaram isso pra fazer, ajustar isso com a Zarda. O Lanterna Verde é mais o Monstro do Pântano com outro nome e por aí vai. E criou essas histórias, acho que não sei se todas elas ou só as principais vieram pro Brasil. Eles foram 12, terminou com uma crise, mas que os personagens continuaram existindo. Aí, depois disso, assim, foi o sucesso que eles esperaram e meio que só virou uma curiosidade na DC. Aí, quando o Grant Morrison criou lá o Multiverso, a DC de novo no 52, aí ele criou a Terra 6, que era a terra do Stan Lee. Aí como o Grant Morrison é um belo de um troll, o multiverso que ele desenhou tem terras que elas são simétricas e opostas. Tipo, uma terra A, ela é tipo a terra rival da Terra B, por aí vai. Aí a terra rival da Terra 6 é a Terra 50, que é a terra dos personagens que o Jack Kirby criou, Kamandi, Omak e os outros. De troll que ele fez isso. Aí esses são personagens que não eram bem usados. Eles só apareciam pra... Ou num cameo do estilo... tem que aparecer todos os flashes do multiverso. Aí aparece o flash da Terra 6. O Grant Morrison quer fazer uma tropa do multiversário do Lanterna Verde. Aí aparece o Lanterna Verde da Terra 6. Coisas assim. Ou então pra morrer numa crise, que a DC teve umas 3 crises nos últimos 5 anos. E recentemente, agora, com 100 anos, eles resolveram fazer especiais de novo nessa terra e criaram o Coringa dessa terra para ser o vilão do Batman. Que é bizarro, porque eles estão vendendo que é o Coringa do Stan Lee em ter sido o Stan Lee que criou. É o Coringa do roteiro psicografado do Stan Lee, né? Bom, mas enfim, anos 2000 foi... Esse foi um apanhado geral mais ou menos dessa década. Na década seguinte, o Stan Lee fica basicamente... As participações dele são basicamente em eventos, Comic Cons, né? Os lançamentos de filmes, essas coisas. Até que, avançando aí um pouco, em 12 de novembro de 2018, ele morre, né? aos 95 anos, ele já estava vindo ali de dificuldades naturais da velhice, né? Ele já tinha aparecido em vídeos falando que ele não conseguia mais ler quadrinhos, porque a visão dele não facilitava muito. Um ano antes, a esposa dele já tinha morrido também, e eles estavam casados, não lembro exatamente agora quanto tempo, assim, décadas juntos. Então ele estava carregando essa perda também. Então, em novembro, aí ele acaba morrendo, no mesmo ano que Steve Ditko morreu também, né? O Homem-Aranha ficou órfão dos seus criadores ali no ano de 2018. É, cara, é uma coisa meio kármica isso, né? Então, lembro que quando isso aconteceu no Stan Lee, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso, né? Os pais do Homem-Aranha morreram ali no mesmo ano em que a gente teve o jogo do Homem-Aranha, teve o filme do, acho que é Longe de Casa, e Aranha Verso tava saindo naquele ano também. Então teve muitas produções do Homem-Aranha saindo no ano em que os dois criadores deles morreram. Acho que o Longe de Casa foi no ano seguinte, mas nesse ano que os dois morreram foi justo quando teve o encontro dos dois personagens que eles criaram, que foi no Infinita, que o Doutor Estranho e o Homem-Aranha se encontraram. Os dois heróis que foi criado pelos dois. E depois, assim, foi a coisa que eu mais senti falta no Longe de Casa foi... Longe de Casa não, no Sem Volta Pra Casa, foi não ter mais homenagens ao Didico, já que você já tinha os dois personagens, podia aproveitar e colocar mais elementos, mas só achei um easter egg. Se a gente for comparar com o que o Taika Waititi fez no Ragnarok em favor do Kirby, assim, tipo, poxa, cara, só porque o cara era objetivista. Assim, a gente também não pode deixar de lembrar que nessa época, nos últimos anos também, o Stan Lee estava bem debilitado, ocorreu muita polêmica em torno da família dele da filha dele tá colocando ele em situações de delicadas, né? Expondo ele, dele não ter condições mais de dar autógrafo, e ela estava fazendo programação de eventos, né? E obrigando ele a cumprir as agendas de eventos, mesmo com a saúde limitada. Me lembro até de uma das minhas últimas idas para os Estados Unidos, e ele estava com uma Nova York Comic Con que acabou sendo cancelada também a ida dele, porque ele teve a gravação do quadro de saúde dele. E todas essas coisas acabam, de certa maneira, tendo um volume muito alto dentro dos feitos dele, né? Eu vou ser bem franco, assim, eu sou um artista de quadrinhos que posso em muitos momentos aqui ter soado uma pessoa que reprovou as escolhas dele, mas eu também tenho avós, eu também tenho pais, e eu sei que eles tiveram criações e escolhas deles que hoje em dia, eu sendo pai, eu não terei, né? Não pretendo ter. E vendo às vezes a postura de autores como ele, isso que eu argumentei antes, dele ter um instinto de sobrevivência, de tentar sair, né, da realidade em que ele se inseria, eu acho condenável em alguns aspectos, assim como acho louvável também a postura dele em muitos outros, né? Então, eu entendo que a gente está procurando aqui ser o fiel da balança, mas eu acho que ele tem sim muitos méritos, principalmente por ter, dentro de uma indústria com todos os seus defeitos, né? Não só defeitos da indústria, mas também das pessoas que a compuseram também, abrir caminho para muitos autores, por exemplo, como eu, sabe? E como tantos outros colegas meus que hoje têm, por exemplo, os seus direitos reconhecidos, têm o seu nome nos créditos das histórias, tem a sua parcela criativa, muitas vezes por acertos e por erros cometidos por ele e outros da sua geração, né? Então, esse é um dos grandes méritos que, para o público comum que acha que o Stan Lee é aquele veinho lá da Marvel, que acha que é bacana o fulano que solta teia, que solta tiro, que solta raio pela mão, que segura martelo, acha tudo isso maneiro, da hora, mas não sabe o que tem por trás, né? Pra pessoa que não tá só na parte superficial, sabe que ele tem mérito, sim, né? Então, eu acredito que é esse, sim, o grande mérito dele, né? De ter sido contemporâneo, de ter tido essa visão sintonizada com o seu público em várias épocas, mesmo quando ele possa, dentro da própria mídia que ele ajudou a construir, não ter uma criação tão relevante, né? Uma criação contemporânea tão relevante. Mas é, pelo que ele fez, sim, junto à indústria, é importantíssimo. O Paulo quer fazer alguma consideração o discurso de morte aí do Stan Lee? Epitáfio. O epitáfio, né? Não, obituário. Não, a galera já falou muito. É como a gente falou, a gente tem que... são produtos do meio dele. É como até acho que foi o HDR que falou... tanto de coisa que a gente teve que contextualizar e mencionar de cada época para poder contextualizar as decisões dele, já mostra que não era exatamente uma pessoa simples de se entender. Até mesmo se a gente for analisar, por mais que tenham tido entrevistas dele, entrevistas de quem viveu ao lado dele, testemunhas que mencionaram, não tem um historiador que bata o martelo e diga, não, a razão da briga foi X ou Y. É deterioração do relacionamento que acontece mesmo e por aí vai. Que quando terminou de uma forma tão feia que nunca mais falaram depois de décadas. É ruim, mas acontece. Lembra... A vida é assim, né, Paulo? Ela não tem manual de instrução. O né? Lembra Eric um pouco acabou de... fazendo... O Eric acabou de colocar aqui o Eric vindo falando aqui, é o epitáfio dele. Ele gosta do Stan Lee, porque ele fala Excelsior. Se tem Excel, é bom. Pronto. Mas esse negócio que você comentou da briga, acho que dá pra fazer um paralelo, assim, também entre o que foi lá os atores do Chaves e do Kiko, né? E é a mesma coisa, né? Brigaram ali por divergências criativas, tudo, e Chaves morreu lá sem voltar a falar com o Kiko, né? E também o pessoal tem essa mística em torno da figura do Chespirito, né? Era gênio, para alguns é inquestionável. Cai um pouco nessa do que a gente vê com o Stan Lee também. E para você, Mike? Então, eu acredito que do meu ponto de vista, o Daniel apresentou bem aí o que é o Stan Lee, né? Que o marco que ele deixou na história, né, realmente é inquestionável. Não dá para dizer que ele foi o senhor perfeito, né, dado a N situações que a gente comentou aqui, onde pode ter acontecido A, pode ter acontecido B. Existiram, talvez, brechas para ele tentar remediar algumas coisas, mas por motivo que a gente jamais vai saber, ele acabou optando por não tentar remediar, né? Porque muitas das vezes é só a gente olhar para nós mesmos, né? Em situações em que a gente poderia ter tomado uma atitude, ou falado, ou pensado algo diferente, mas já não tem, como é que fala, como ser desfeito, né? E para você tomar um passo para remediar isso é muito difícil, né? Então, mas é fato que o trabalho dele tá marcado na história, né? Talvez com as suas injustiças, né? Devido a tudo isso que a gente está falando, mas não tem como negar que o universo que ele participou da criação vai estar sempre ligado ao nome dele, né? Isso vai ser inevitável. Acho que daqui a 10 anos vão dizer que o Kevin Feige criou tudo. 10 anos? É, tá razão, tô sendo muito otimista. 10 anos menos, tem muito, muito bazingueirinho aí. Que um canalzinho de YouTube aí. Bazingueirinho, né? Se já não estiverem dizendo. O Paulo comentou da participação curta aqui do Eric, que ele mandou no chat que ele gosta do Excelsior. Vale comentar que muita gente às vezes não sabe o que significa o Excelsior, né? Ele vem de uma expressão em latim, significa algo grandioso, majestoso, assim. E o Stan Lee começou a cunhar ela porque a DC estava copiando algumas coisas, né? Que estava acontecendo na Marvel. Por exemplo, se aparece um cachorro na capa da Marvel e a revista vende, a DC vai lá e põe um cachorro também e vende, né? E o Stan Lee foi percebendo isso, até que ele falou, vou criar algo que eles não vão conseguir copiar, a não ser que fique muito descarado. E daí ele começou a cunhar o termo Excelsior lá na parte que ele respondia as cartas dos fãs e coisas assim, né? Sim, mas ele usava o Nuff Said antes, Nuff, né? Nuff Said também, é bem característico, aparecia nas capas das revistas. Bom, mas para dar minhas considerações aqui, o Stan Lee, eu acho que a gente conseguiu definir bem o que cada um pensa aí da figura dele. Eu só acho que, assim, a gente tem muitas coisas boas pra tirar dele, em vez de ser só essa figura pública, do velhinho simpático lá e tudo mais. Ele foi um cara que, pelo bem ou pelo mal, ele tava sempre ali querendo inovar dentro do trabalho dele, dentro da profissão dele. Nossa, eu vou parecer muito coach de emprego agora, falando coach de sucesso. Mas ele não se contentava em fazer só o que ele estava ali para fazer, né? Ele sempre procurava como retrabalhar aquilo, como inovar ali. O Daniel bem pontuou, meu, começo dos anos 90 ele já estava trabalhando com webcomics. E era um cara assim que já estava com o nome feito. Se for ver, ele não tinha muito mais o que provar nada para ninguém. Mas ele estava lá explorando esse mato que era a internet ali no começo. Então eu acho que a gente pode pegar, eu pelo menos no meu trabalho, tento usar isso como inspiração também, né? Como eu posso ir além disso, e eu acho que o Stan Lee é uma boa inspiração nesse ponto. Eu faço o possível para não precisar pisar na cabeça de ninguém, né? Porque eu não são atitudes que eu gosto de tomar. Mas eu tinha muito dessa mística em torno da figura dele, que eu fui quebrando com o tempo, porque eu acho que isso vem também com um certo amadurecimento, né? Eu entendo quem gosta muito do Stan Lee, eu entendo quem vem com as pedras nas mãos quando a gente menciona o nome do Stan Lee, mas acho que muito do que ele fez tem parte do mérito dele, sim, mas também não teria acontecido se ele não tivesse pessoas extremamente competentes e talentosas ali nos bastidores para entregar um trabalho de qualidade. E que complementasse com as ideias, né? Que nem a gente falou, o Jack Kirby, o Steve Ditko, eles pegavam algumas coisas do roteiro do Stan Lee, mas retrabalhavam aquilo que eles achavam que não estava legal e ainda assim ficava bom. Então a gente sabe que as pessoas que estavam ali ao redor deles eram bem, bem competentes também, né? E uma coisa... E até, desculpa, estou só complementando, claro, cara. Pode falar. E essa visão dele, do público geral, né? Pegava, às vezes, o pensamento que, às vezes, podia ser muito hermético do artista, né? E abria as portas pro público geral, pra consciência geral, né? Ele conseguia então, fazer uma ponte ali, né? Entre o artista e o público. Isso é muito importante. É só aí. Tu pensar que, assim... quando a gente fala Liga da Justiça, a gente imagina a Liga da Justiça do Morrison, alguma coisa assim, mas a história da Liga da Justiça eram 7 mini-aventuras solos que se reuniam no final pra ter uma última piadinha. Então, não existia um universo coeso e tudo mais na DC. Foi o Lee, o Didico e o Kirby que começaram a criar, a deixar essas coisas mais amarradas, criar mais essa narrativa que a gente conhece hoje como o universo compartilhado, pra valer. Uhum. Sim, sim. E eu acho que uma última dica do He-Man que eu posso deixar pro pessoal aqui, o Stan Lee, gente, ele era mestre em dizer o que os outros queriam ouvir. Eu acho importante a gente dizer isso, porque toda vez que surge um novo filme do Homem-Aranha que vai trocar o ator, sempre começa as brigas, né? O ator X é melhor que o ator Y, que é melhor que o ator Z. Aí começa a resgatar entrevistas do Stan Lee na época do Tobey Maguire, né? Ele falando, não, porque o Tobey Maguire é exatamente como eu pensava que o Peter era quando eu comecei a escrever o Homem-Aranha. 10 anos depois, ao lado do Andrew Garfield, ele tava lá. Não, porque o Andrew Garfield é exatamente como eu imaginava o Homem-Aranha quando eu comecei a escrever o Homem-Aranha. Então, ele era esse cara aí da boa politicagem e da autopreservação de imagem, né? Ele era bem liso pra fugir das tretas. Todo mundo conhece, isso é verdade, um cara isso assim, é que tipo, pagando, ele elogia tudo. Pois é. Ele é mandando cortesia da editora, ele faz review bom, né, tudo, né? Ele é contratado pra falar bem das coisas. Não, pagando bem, até em filme da DC ele faz cameo. Bom, gente, a gente chegou aqui no final, então, do nosso podcast do Stan Lee. Espero que os ouvintes tenham gostado, que a gente tenha trazido aí informações relevantes pra você. Antes da gente encerrar, a gente puxa os jabás aí. Pode começar com o Daniel. Daniel, faz aí seu jabá, diz onde o pessoal te encontra. Ah, meus queridos amigos, ouvintes do Aracnofã, antes de mais nada, queria dizer que eu adoro o podcast, tanto que eu quero agradecer a todos os envolvidos do Aracnofã por terem abraçado a campanha aí pra gente poder conseguir o tratamento da minha mãe, né? Que eu fiz um pôster do Aranha na CCXP, que teve o apoio do Aracnofã e do Load, né? E a gente conseguiu fazer um lançamento bem legal, teve um engajamento dos ouvintes, eu fico muito feliz com isso. Comentamos, inclusive, no último Tripcast, a gente gravou com o Load, podcast de Miles Morales, e no final a gente falou aí da sua campanha. É até legal a gente conseguir trazer aqui você no podcast seguinte, né? Cara, eu quero dizer pra vocês, eu não tenho ideia de quando esse podcast vai sair, eu acredito que vai ser em breve. Mas a minha filha, tá, que fez 6 meses agora, pôde ter o primeiro Natalzinho dela aqui com a nossa família, com a minha mãe presente, tá? A gente conseguiu ter boas notícias da saúde dela, e ela com a fisioterapia tá podendo, né, ter esses momentos com a netinha dela. Então, se tem uma galera que eu tenho que agradecer, além do pessoal que acompanha meu trabalho, é essa galera que participou dessa campanha, como o pessoal aqui do Aracnofã também, do Load, do Mansão Wayne, né, e do Dois Quadrinhos. Eu quero agradecer com todo o meu coração. E dizer para vocês que o meu canal do YouTube tem também o meu podcast, o ArgCast, né, que tem os episódios também, né, nas plataformas de áudio, mas por enquanto a gente tá fazendo nas lives os episódios novos. Você pode ouvir lá indo no meu canal em youtube.com/danielhdrart. Ah, mas é para ver ou para ouvir? Não, você pode simplesmente não olhar para a tela, daí é como se tu estivesse ouvindo. Então, é a mesma coisa, certo? Se vai voltar episódio em áudio de novo aí, a gente vai ver, tá? Mas enquanto isso, desfrutem do canal. Tem vários quadros específicos, como Coleção Mais Pesquisa, Causo das Histórias em Quadrinhos, entre outras coisas que a gente fala sobre a história das histórias em quadrinhos, né? E as minhas redes sociais, @DanielHDR, né, no Instagram, ou no Twitter, @DanielHDR também. Beleza, valeu demais. E que bom que a campanha deu certo. Fico aí, feliz, cara. Também. Verdade. Fico feliz muito mesmo. Feliz. Obrigado, gente. Bom demais. E você, Paulo? Seu jabá, onde as pessoas te encontram? Ou você não quer ser encontrado tal qual um Steve Ditko? Eu prefiro não ser encontrado, vai. Vai que eu irritei muitos fãs do Jack Kirby e do Zack Snyder. manda o Neil Gaiman se fuder, né? É aquele documentário lá. Nossa. Mas não vai divulgar não, o seu podcast? Lá. Participo do Inominata Meio Meia, de vez em quando. Mas, por enquanto... E o Mutação em Debate também. E ele tá quadrimestral, ultimamente, depois que o Hickman voltou. A gente espera os arcos terminarem e a gente fala do arco inteiro logo. Aí, agora com o Kieran Gillen, o último que a gente fez foi o de julgamento. O Magaren, às vezes, aparece lá também no Inominata, né? Pra... É só a gente falar sobre Mulher-Aranha e ele aparece. Ou Garota-Aranha e ele aparece. Inclusive, você mencionou, ele acabou de entrar na chamada aqui, ó, o Magaren aparecendo. E você, Mike, algum jabazinho? Não, cara, meu jabá é o seu jabá. Tô tranquilo. Então, se o seu jabá é o meu jabá... O nosso jabá já foi feito pelos recadinhos iniciais do Eric no começo do programa. Sigam o Aracnofã, acompanhem nossos outros podcasts, acessem o nosso site e participem da nossa comunidade de ouvintes, beleza? Valeu a todos que ouviram até agora, agradeço aos convidados e até a próxima, pessoal. Falou! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo, pessoal! Enough said.